Olá a todos e bem-vindo a mais um Incast. Neste episódio vamos bater um papo sobre o mercado brasileiro de games, falando um pouco sobre sua história, evolução e situação atual. E aqui é o Mário e a Tectoy formou meu caráter. Oi, aqui é o Felipe, Rito e que deselegante. Aqui é o Shinka e eu ainda acredito no Brasil. Aqui é a Erika, amante de indies e futura game designer. Aqui é o Celso Affini, diretamente do inferno, vindo da comunidade do Mega Drive para trazer informações reais para vocês. E atenção! Acabamos de receber contato de nosso representante de guerra, Fernando Ross, de uma ligação diretamente do Iraque. Ross? Aqui quem fala é o nosso querido Ross. Olha a bomba aparecendo. Eu vou contar que tem lá dentro do inferno e o Celso também. É isso aí, Manoada, e não perca essa conversa depois de nossa sessão de mensagens sem nenhum patrocinador. Ei, mané, desligue seu videogame e mande um recado para nós. Bem-vindos à primeira sessão de e-mails da NPare. Nesta nova sessão estaremos lendo e-mails, recados, comentários, tweets e outras coisas mais que vocês nos enviarem. E na falta do Felipe Rito, que provavelmente está bêbado em algum canto do país do carnaval, estamos aqui com ele, Jomon. Opa, boa noite, pessoal. Sempre animado, como sempre. Eu sei que tá Jomon. Minha noite aqui, velho, tem que estar animado. É, mas os leitores não sabem, coração. Foda-se. E antes das mensagens, nós vamos dar os recados importantes. No dia 26 de fevereiro, estaremos organizando um meet-up para todos os jogadores de DS 3DS São Paulo. O encontro vai ser realizado no Shopping Santa Cruz, na Praça de Alimentação, por volta das 14 horas. Então não deixe de comparecer. É, pra encontrar você... a gente é só encontrar um bando de virgem com 3DS na Praça de Alimentação. É muito facilmente reconhecido. É, o Shopping Santa Cruz não é tão grande assim, então na Praça de Alimentação vai ser fácil de encontrar. Se você nunca foi, é bem tranquilo, não precisa se preocupar com... Eu não sou tão enturmado com as pessoas, porque não se conhece, mas vão estar falando a mesma língua, vai estar todo mundo jogando, então é bem tranquilo. Vá, compareça, faça novas amizades e continue indo nos meetups. E para maiores informações, acesse o site da NPare. E além do meetup, a gente vai estar preparando para o próximo encontro, um evento de anime, que vai ser o Anime Party, que é um evento que ocorre no dia 17 e 18 de março, em São Paulo, e vai ser realizado na Faculdade Cantareira, do lado do metrô Belém. Então, fique ligado na NPare para maiores informações. Fique ligado. É. Sempre fique ligado. E você que continua acessando o site da NPare, você deve ter percebido algumas mudanças, principalmente no sistema de comentário, que agora você pode comentar usando o Facebook, o Google, outras contas como Twitter, WordPress, etc. Então, se você achar interessante o artigo, ou mesmo que não, não deixe de comentar. O comentário é a alma pra gente continuar fazendo o nosso trabalho da maneira como a gente faz e gerando algumas discussões interessantes que complementam o artigo. A gente vai estar sempre de olho nos comentários, lógico, e vamos estar conversando sempre que possível. Comente e dê um curtir sempre. E um mais um. E um mais um, exatamente. Vamos tornar o NPare um site viral. É, seria maneiro. E aproveitando a oportunidade também, eu queria mandar alguns recados. Igual o sistema da Xuxa. Não, mas aqui é um abraço, não é um beijinho. É, primeiro abraço pra toda a equipe da Anime Freak Show, o Sky, o Mug, o Kiba, o Rods e toda a galera. A galera do Legcast e o Eduardo Jardim, do Reino do Cogumelo, que teve a grande gentileza de nos ajudar bem quando precisávamos, mostrando que é um grande parceiro. Então, beijinho na bunda de todas. Exatamente, um grande beijo na bunda. E vamos a algumas mensagens enviadas pelos usuários. Nós recebemos várias, certo, Jamon? É verdade. Muitas, só separamos duas, hein? É, dois e-mails enviados pelos leitores, que separamos. O primeiro e-mail foi de Anderson Lima, de Montes Claros, Minas Gerais. Ele mandou fotos de mulheres peladas. Com certeza, se eu fosse lésbica, eu tinha aprendido umas novas posições com as fotos. Tem um 69 muito louco ali no meio. E fora com uma foto com pinto, mas tudo bem, a gente aceita. Tem gente que gosta. É, agradecemos muito, Anderson. Foi com certeza um e-mail bem interessante, cara. Apreciado pela NPare. Todos estão usufruindo das imagens. E o segundo e-mail foi do nosso amigo Thiago Novaes. Thiago já é um amigo nosso, sempre comparece nos eventos. E ele veio falando: boa tarde, pessoal. Primeiramente, gostaria de parabenizá-los pelos podcasts da NPare. Todos são muito bons. Muito obrigado. Especialmente o Conhece o Mario e eventos de anime e Universo Otaku. Sugiro para o futuro cast um tema fenômeno Pokémon, falando de jogos, animes, filmes, eventos, etc. Todo fenômeno que a série foi e ainda é até hoje. Um pouco de nostalgia falando da Linga Indie, com versões Reds e tudo mais. mais. Bom, de qualquer maneira, fica aqui meu elogio ao trabalho de vocês. Abraço e sucesso. Thiago, valeu. A gente tá pensando em, já no próximo cast, já. É, mas esse tema de Pokémon não deixa de ser um tema que a gente ainda tá elaborando e tudo mais, porque é uma coisa que a gente precisa fazer com cuidado, com bastante pesquisa e pessoas que realmente conhecem do assunto. É mas... uma série muito amada pelos fãs. Sim, sim. A gente não pode errar. Não, não vai ser o próximo, mas com certeza vai estar na nossa lista. Então, brigadão pelo e-mail e valeu pelo contato. Obrigado. E se você quiser mandar algum e-mail, algum recado para o Ncast, não deixe de mandar e-mail para contato@ncast.npare.com.br ou deixe um comentário no post e mande-nos no tweet. É. Certo, Jamon? Mande um pornô de novo. É, a gente sempre gosta. Até a próxima, né? Eu acho que não tem como a gente falar do mercado de games nacional antes da gente introduzir como ele começou aqui no país. Até meu conhecimento, as primeiras empresas de games nacionais foram a Tectoy e a Gradiente. Mas o nosso convidado especial pode falar um pouco mais sobre isso, correto, Celso? Correto. Também teve a Dynacom. A Dynacom foi uma das primeiras também a estar trazendo consoles aí para o Brasil. Além da Sharp, né? A Sharp foi a primeira mesmo quando foi fundada. Peraí, Dynacom isso... é aquela que fazia clone do NES, Dynavision, né? Dynavision. Isso, fazia vários clones. Do NES, Dynavision, Turbo Game, vixe, trocento. A Sharp é a velha conhecida de fabricante de televisões. Se você nunca teve uma Sharp, por favor. Então, a Sharp ela foi fundada em 72. Isso quando trouxe, né, as televisões a cores. A Sharp é brasileira? Não, né? Sim, a Sharp é totalmente brasileira. Ela foi criada pelo Daniel Efraim Lascal. Ele que criou a Sharp, ele veio até da Argentina, no caso. E ele também é um dos fundadores da Tectoy. Argentino, ser... maluco? Sim. Ele não é brasileiro, então, pô. O que o maluco veio fazer aqui, cara? Veio da televisão. Deu uma gugada rápido e apareceu como do Japão. Veio aprender a jogar futebol. Mas é isso mesmo, cara. Ele veio pra Argentina, isso na década de 70, cara. O fundador da Tectoy, então, era o mesmo fundador da Sharp, que era argentina. Exatamente. Se você for ver, na década de 70, a Argentina tava naquele período de ditadura militar. E aí o pessoal lá, tipo, subia. Tinha gente que nunca mais era encontrado nem os ossos. Então não tava muito bom pro mercado assim, de eletrônico. E ele veio pro Brasil e, se eu não me engano, era o governo do João Figueiredo, quando começou a abrir um pouco o mercado, começou a fazer contato com o pessoal de fora, fazer algumas importações. E aí ele teve a ideia de montar a Sharp nesse caso. Mas começou, claro, né? Começou com aparelhos de televisão. A Sharp começou com televisores. Mas como que eles fizeram essa migração pro videogame? Creio no mesmo ano, assim? Foi na mesma época? Não, não foi no mesmo ano. Foi em 83 que eles resolveram introduzir o Intellivision no mercado nacional. Mas isso a gente já tinha, né? A Gradiente e a Dynacom com trocentos milhões de clones de Atari modelado. Então, o que acontece? O Intellivision era até um videogame potente pra época. Porém, ele não atingiu, né, o padrão, assim, não atingiu aquele padrão de sucesso que nem o do Atari. Não tinha como, né? O Atari era mil vezes mais conhecido. Ô, Celso, eu quero saber uma coisa, não sei se você sabe. Quem era representante oficial da Atari aqui no Brasil? Cara, não tem representante oficial da Atari no Brasil. Todas as empresas eram clones e nenhuma pagava os direitos autorais, né, pelos jogos. A Polyvox, na verdade, era Gradiente. Isso é uma coisa que eu falo. Eu sou o cara que odeio clone. Se você me der um Phantom System na caixa com jogos originais, eu quebro na sua cabeça porque eu odeio clone. Mas o Atari Polyvox é um clone. Se você chegar nos Estados Unidos com um Polyvox, cara, isso é clone. Não, o que você tá me falando é que provavelmente eu tô sendo enganado esse tempo todo. Provavelmente. Porque pode ser que o Atari 5000 que eu tenho aqui é um clone. Não, o meu 2600 é um clone? O 5200 não chegou a sair no Brasil, então você trouxe importado ou comprou de alguém que importou. O 5200 nunca saiu no Brasil oficialmente. E o 2600? 2600 também, nunca foi oficial. A Polyvox, que era Gradiente, que fazia os Ataris no formato da Atari mesmo, né? E aí quando a Polyvox parou de fabricar, que aí teve um processo, né? A Gradiente começou a fabricar aqueles famosos Dactar. Nossa, que não tinha o formato do Atari. Tinha até um símbolo diferente, tinha algumas coisas diferentes nele. Desculpa, CCE. Dactar era da CCE. Muito obrigado, Celso. Eu vou jogar meu Atari no lixo. Muito obrigado. O meu tá segurando a pezinha da minha mesa aqui. Senhores, os senhores têm consoles piratas. É, não é pirataria. Na verdade, não tinha os direitos autorais pagos para a empresa criadora, né? Ah, então é pirataria, ué. Você quer saber um negócio muito útil? Existe até hoje bilhões de PlayStation. Mas a gente não compra, né? Não compra porque sabe que existe o original e você conhece o original. E, tipo... É, mas na época a gente achava que era original o Atari. A gente não tinha tanta propaganda do Atari assim na época. Ele era através do videogame, né? Não e era o mercado. Cara, tem uma propaganda da Atari que mostra a família e, pior de tudo, lembra muito comercial de Wii de hoje em dia. A família reunida, jogando vários jogos, trocando jogos, e a vizinhança para, chamam naquele orelhão amarelo da Telesp. Mano, Telesp é algo muito velho. Ah, desculpa, pessoal, mas eu sou o tiozão aqui da conversa. Eu nasci em 76, então... Se eu não me engano, pra Atari não tinha nenhum jogo desenvolvido aqui dentro do Brasil. Não, estou correto? Nada desenvolvido, cara. A Odyssey, né? A Odyssey acho que acabou desenvolvendo algumas coisas, mas na verdade não desenvolvendo. Só mudaram o nome, né? Pô, os hacks que existiam do Atari era aquele X-Men, né? Que era um joguinho pornográfico que você... Ah, sim, sim. Tinha o General Cluster, que era o cara que pegava as índias lá, você ficava correndo, pegava as índias no final e crau. Tinha alguns hacks, mas no Brasil não foi desenvolvido nada. E a Odyssey, que a Philips trouxe, né, o console, ela somente trocou os nomes. Tinha lá o jogo do Didi na... Como que era? Didi na Caverna dos Diamantes. Exatamente. Pro Atari Jaguar. Tinha o famoso Pedreiro Polar também, acho que saiu pela Gradiente. Tinha alguns jogos que eles mudavam o nome, mas eles não tinham feito nada. Eles só mudavam o nome pra se adequar ao público nacional. Só isso. E qual que foi o primeiro jogo de console ali mesmo, produzido aqui, desenvolvido inteiro, sabe? Foi o jogo do Bradesco pro Mega Drive. Ah, sim, é verdade. O que o Ross falou foi o jogo do Bradesco para o Mega Drive, mas ele não era bem o jogo. Exatamente. Na verdade, você fazia transação a partir do Mega Drive na sua conta corrente. É isso que eu ia falar. No Brasil mesmo, nem a Tectoy, nem a Playtronic produziam nada. As peças eram enviadas através de cargueiros, né, de barco, via marítima, e aí eles montavam todas as peças. Nunca que eles fizeram uma peça sequer. Nunca. Eles só recebiam, colocavam lá o label nacional e vendiam. Então, traduzindo, o Brasil nunca fez nada. É, só pegava as coisas e montava. Tem um monte de lugar que é assim também. Bom, até hoje, né, isso acontece. Até hoje, se você for ver, a gente não tem polo industrial, a gente não tem pessoas construindo placas de silício, não existe isso. A gente importa... Tem o Zibo, cara. Mas são produzindo a placa mesmo, não é aqui. Mas, assim, são poucos laboratórios que conseguem produzir placa mesmo, que é uma tecnologia complicada pra você fazer em escala industrial também. Mas hoje em dia tem fábricas aqui, já fabricam... Existem fábricas, mas não fabricam determinada peça pra determinado ramo. Ah, mas isso é no mundo todo, cara. Por exemplo, a fábrica do mundo é a China. Tudo vem de lá, mesmo mas nos Estados Unidos. Na Coreia eles abriram isso. Lá tem indústria que faz os próprios equipamentos lá. Ah, mas na Coreia, tudo tem que ser produzido lá pra eles consumirem lá. Lá é tudo muito fechado. Na verdade, não, depende de qual Coreia você tá falando. Eu tô falando Coreia do Sul. Porque na Coreia do Norte eles não tem tecnologia lá, cara. Lá é livro, vai rolar madeira no chão. Coreia... O pessoal se alimenta de folha de bananeira e de coquinho lá. Então. Coreia do Norte é baseada em livro e bombas. Livro escrito pelo ditador, né? O livro é o ditador que escreve Minha Vida. Ele põe, eu matei não sei quem, bababá. A Ásia sempre foi, né, o mercado, assim, onde as indústrias com placas e tecnologia sempre saiu de lá, né, cara? Difícil alguma coisa não vindo ali do Oriente, né? É, porque o mercado começou lá, né? Começou lá, então não tem jeito. Os Estados Unidos só foi entrar no jogo mesmo na geração passada, né, com o Xbox. Então era só Japão. E eles começaram há muito tempo, sei lá, questão de 1940, 1950, e eles conseguiram se estruturar muito bem. Então, o mercado é deles. Na verdade, os Estados Unidos começaram a entrar na onda. Eu não vou dizer consoles, vou dizer, tipo, no geral. Depois da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que aí começaram a colocar pinballs nos cafés, as coisas. Um jogo, 50 centavos de dólar, seria quase um níquel na época. Como todos sabem, a gente teve aqui duas empresas que criaram uma rincha pelo mercado nacional de games, né? Uma delas é a Tectoy, que foi a empresa registrada oficial da SEGA aqui no Brasil, e a Gradiente, que foi registrada oficial da Nintendo, né? Pessoalmente, eu tive um Mega Drive e um Master System, na época que as duas estavam muito, muito fortes aqui dentro do Brasil, né? No mercado de games. E eu fui uma criança feliz em relação à Tectoy, né? Porque ela não me decepcionou. Inclusive, criou, né, alguns games, quer dizer, eles criaram alguns hacks, alguns mods, né? Saíram um pouco à frente da Gradiente, que não conseguiu expandir tanto seu mercado e acabou falindo, né? O Celso, você trabalhou na Playtronic, correto? Peraí. A gente tá onde na timeline? Quais são os consoles? Então, a timeline seria mais ou menos o Mega Drive com o Super Nintendo, mas ao mesmo tempo o Master System e o NES, eu não tenho certeza se ele era patenteado da Gradiente também. Então, tá. eu posso somente voltar um pouco nessa timeline e dizer o seguinte, que a Gradiente tentou entrar em contato com a SEGA para poder distribuir os aparelhos da SEGA aqui no Brasil. Porém, a Tectoy, a SEGA já com medo, porque ela já tinha feito um contrato com a Tonka nos Estados Unidos e eles não deram nenhuma tipo de atenção aos consoles Master System. Vocês sabem que o Master System nos Estados Unidos, ele é a mesma coisa que nada, né? E o que acontece? A Gradiente entrou em contato com a SEGA ficou com medo, assim, não tem a mesma atenção, e a Tectoy acabou entrando em contato e a SEGA falou, poxa, a Tectoy só tem Pense Bem. Eles tinham feito ali a pistola Light Phaser, tinha o sucesso da Zillion, até a pistola Zillion, tinha até o anime também. Então, o que acontece? Fez muito sucesso, a SEGA ficou interessada. Falou, poxa, a Tectoy, se realmente lançar o Master System, o Master System que vai ser a vedete aqui no Brasil. Então, a SEGA acabou apostando, mas depois de muito tempo de negociação. Que a Gradiente também chavecou, mas a Gradiente já tinha milhões de clones, vendia aparelho de som, TV. Então, a SEGA não ficou muito empolgada com a Gradiente. Isso é bombástico. Você não sabia, né, Mário? Não, de mais alguma? Não. Revelações como se fosse final de novela. E no próximo capítulo. Então, eu queria saber, isso que você falou foi antes ou depois da Gradiente já tá certinha tudo com a Nintendo, então, né? Que ela seria representante oficial. Isso foi antes, porque o que acontece? A Gradiente, como não conseguiu a parceria com a SEGA, ela ficou insistindo nos clones. Como todo mundo sabe, ainda continuou saindo clone, os clones da Gradiente, né? Várias tranqueiras. A SEGA, no Brasil, que era representada pela Tectoy, começou a trazer muita novidade, Master System, começou a dar muita ênfase, tinha toda uma assistência, tinha aquela famosa hotline, tinha o Master Club, que você mandava uma cartinha, colocava seus dados, recebia um cartão, recebia dicas, lançamento de jogos. Então a Gradiente não teve como combater isso. Então a Gradiente procurou alguém para ajudar ela, que tinha peso também. Quem foi essa escolhida? A Estrela. Junto com a Estrela, aí eles entraram em contato com a Nintendo e através da Nintendo, da Gradiente e da Estrela, que a Nintendo realmente trouxe os produtos dela pro Brasil. Sem a união da Gradiente e da Estrela, não tinha como, porque a Estrela era campeã de vendas em questão de jogos, né, de tabuleiro, bonecos que eles vendiam na época, isso na minha época, em 80, comandos em ação, tinha Barbie, banco imobiliário, pô, vendia. Na minha época, a Estrela era o sinônimo, assim, de brinquedo e de crianças, assim. Então, e a Tectoy junto com o Pense Bem, que foi uma criação da Tectoy, acabou com o reinado da Estrela, porque todo mundo queria um equipamento, assim, eletrônico, né, algo diferenciado. E o Pense Bem vendeu muito. E isso deu aquele chamariz pra SEGA. A SEGA se encantou com isso e trouxe, né, todo o poderio dela. E a Nintendo, através da Estrela e da Gradiente, veio logo em seguida. E eu fui um dos afortunados a começar a trabalhar lá. Isso em 1973, final de 93, meu pai viu uma notícia lá no Classificados de Emprego, que precisava-se de pessoas que tinham experiência em jogar videogame. Aí meu pai é lógico, né? Vai lá trabalhar, seu vagabundo, só fica jogando videogame inteiro. Sabe, você não ganha dinheiro aí jogando. E eu chegando lá, fiz uma entrevista, tudo mais. Eles não falaram qual era a empresa, eles não falaram. Ô Celso, a entrevista como que foi? Você jogou Super Mario Bros, alguma coisa não, assim? Não, a entrevista foi numa empresa terceirizada, se eu não me engano ela chamava Only Merchandising. Isso não tem problema, porque acho que a empresa, acho que já até, não sei se ela... Faliu, provavelmente. Não sei se ela... Essa Only, acho que ela trabalha com terceirizados até hoje, eu não sei, mas eles me trataram super bem, uma entrevista normal. Escreveu lá umas provinhas, fizeram algumas perguntas assim pessoalmente, aquele questionário, né, básico de pessoal de RH. E aí no outro dia eles me ligaram pedindo pra ir lá na Chácara Santo Antônio, lá em Santo Amaro. E chegando lá eu vi que era um prédio da Gradiente, e quando eu entrei lá dentro, é tudo Nintendo, cheio de cartucho, televisões com aqueles hacks que a Nintendo tinha com os controles. Tipo Fantástica Fábrica de Chocolate, né? Mas... Você encontrou Oompa Loompas trabalhando lá? Então, mas não tinha o Mario, não tinha o Yoshi, não tinha tinha nada disso, não. Puta, que droga. Como que era do Nintendo não tinha o Mario lá? Não, não tinha o Mario real trabalhando lá, né? Não tinha os encanadores. Não, mas assim, devia ter um monte de material funcional. Tinha muito. Tonelada. Ah, tá. Eu tenho. Acho que o Mario chegou a ver alguns aqui na minha casa. O Mario. Eu vi, eu vi. O Super Metroid que eu dei bonde lá na época. Sim. E o que acontece? E pior de tudo, né? No meu caso foi terrível. Porque eu sempre fui e sempre serei amante da SEGA. Eu sou ceguista, Mega Driveiano, maluco. E eu entrei no ninho das cobras. Na casa da Nintendo. O que eu tô fazendo aqui, cara? Mas você chegou a falar pra alguém que você era ceguista? Nunca. Eu acho que somente o Eduardo Trivela, quando eu trabalhei lá na Powerline, que ficou sabendo, que ele me zoava muito. Trabalhou na Powerline? Cara, eu tive uma carreira meteórica dentro da... Eu comecei como, na verdade, eu fiz esse treinamento. Eu fui lá, o pessoal apresentou os jogos, colocaram um vídeo metendo pau no Sega CD. E eu tava louco pra comprar o Sega CD, eu queria matar os caras. Não, Sega CD é lento. Você teve que engolir sapo pra caramba nessa época, então. Eu fiquei quieto. Eu falei assim: é uma oportunidade, já que eu não gosto da Nintendo, é uma oportunidade de eu conhecê-la. Então eu fiquei quieto. Mas os caras metendo pau. Tinha um vídeo de um americano colocando: não, que o Sega CD tem 15 segundos de loading. Que vai esperar 15 segundos de load? Eu falei, eu quero esperar. Eu ficava naquela. E eles me apresentaram o Mario, mostraram como que era e como seria o serviço dentro das lojas. Porque, na verdade... Mas você sangrava por dentro por jogar Mario, alguma coisa assim? Acho que no dia que eu fiz começou o treinamento, foi um treinamento de 15 dias, eu fiquei maluco lá e até briguei com algumas pessoas lá dentro da Nintendo mesmo, que era da... Você é maluco, cara? Você tinha o emprego dos sonhos, calma, velho. Calma, mano. Na verdade, eu não briguei por causa disso. É que tinha um cara lá que acho que, sei lá, o cara trabalhava na Playtronic, mas ele já achava que era da Nintendo. Porque você podia ser funcionário da Playtronic ou da Nintendo mesmo. Na atual ainda tem isso. O cara que trabalhava na Playtronic, ele já se achava. O cara já era diretor, sei lá o que o cara fazia. Eu não lembro o que o cara fazia. E acho que no 17º dia de treinamento, o cara vai e me fala que o Mario tem 99 fases. Mas como assim, cara? E ó, eu li a revista, eu mesmo não gostando, eu li a Game Power, que era a revista da época. Todo mundo, acho que qualquer gamer, não importa qual seja, ele sabia que o Super Mario World tinha 96. Aí ele falando com o proprietário, não, que não sei o quê, que 99 fases, é um jogão. Eu falei, levantei a mão e falei, o que foi, alemão? Eu falei, olha, é o seguinte, Mario não tem 99 fases, tem 96. Não, que você é louco, você tá entrando agora, você não sabe. Eu falei, ó, peraí, calma aí, vamos aqui. Aí puxei ele lá na um daqueles stands, né, que tinha, aquele hacking, aí falei, olha, esse jogo aqui tá com 54 fases. Dá meia hora pra mim. Aí peguei lá, peguei o quadro. Peguei o Yoshi roxo, tchum, tchum, tchum, tchum, saí voando em tudo. Pegava a chave e já cheguei aí, ó. Pá, fiz todas as fases e tal. Demorou mais de meia hora. E ele isso foi porque não gosta, né? É. Então, mas eu não gosto mesmo. Eu não gosto. Odeio ver um bigodudo, um italiano bigodudo encanador escorregando no cano e pisando em tartaruga. Herege! Heresia! Nossa, vocês vão me queimar! Que bom! Fala assim, eu prefiro um elfo vestido de túnica verde que quebra pote. Não, mas deixa eu perguntar uma coisa, ô Celso. Como era esse treinamento da Powerline na época? Cara, na verdade, a Powerline, na verdade, você não tinha treinamento. Eles tinham computadores e você tinha um sistema. Você tinha um sistema que era todo em inglês. E você tinha todas as dicas. Cara, eu li... Ah, então você não tinha que ser o bom. Você era o bom vendo lá o sisteminha e procurando as dicas, é isso? Não, exatamente. Podia ser qualquer um. Não tinha o super jogador lá na Powerline. Ao contrário. Você tá destruindo meus sonhos, Celso. É, cada acabou minuto que se passa agora. Ah, cara, mas na hotline que era da Tectoy também não tinha nenhum super jogador. O cara tinha um sistema com todas as dicas e aí o cara ia seguindo, pelo que me contaram lá na época, o pessoal da Tectoy, porque querendo ou não, meu sonho era trabalhar na Tectoy. Eu ficava lá nas lojas, porque o treinamento foi pra demonstrador em primeiro caso. E eu até mostrei pro cara que tinha 96 fases, discutir com ele algumas outras vezes. E eu trabalhava em loja. A verdade era demonstração, o cargo da gente ali que começou. A gente ficava nas lojas com um hack do Super Nintendo, com algumas fitas que a loja disponibilizava ou não. A gente ficava sempre com o Super Mario, mas tinha ali várias outras fitas que você podia abrir. Chegava pra dona da loja, que eu trabalhei na DB Brinquedos, até eu chegava assim pra gerente e falava, olha, eu posso abrir tal jogo? Elas, não, pode, abre porque eu vou colocar e vou, mostrar pro pessoal, né? Ela, não, pode abrir. Então eu joguei um monte de jogos do Super Nintendo na época que a Playtronic veio. Eu joguei muita coisa. Nessa época, o treinamento era bem simples. Era você saber jogar o mínimo, aí eles te ensinavam funcionavam? Quantas cores simultâneas na tela tinha o Super NES, o Mode 7, você tinha que falar tudo isso, tinha que falar, olha, é um videogame mais recente e tal, melhor que o Mega Drive, tinha que meter o pau no Mega Drive, então não era. Você conseguia? Não, teve uma vez, somente uma vez, que eu vendi o Mega Drive pro cara ao invés do Super Nintendo. Olha só, que malandrinha! Eu falei pro cara, ó, Super Nintendo tem tantas cores, tem os jogos tal, tal, tal, o cara, nossa, que bacana. Aí eu falei, olha, tem o Mode 7, tem zoom, tem efeito de rotação, jogos incríveis. Aí ele, não, tudo bem, um senhor, né? Aí ele falou, virou pra mim, mas menino, isso eu tinha 18 anos, tá? 17 anos, não, desculpa, 17 anos, que eu entrei em 93, eu tinha 16 anos ainda. Aí eu tô lá, né, o senhor, mas menino, me fala a verdade, esse é o melhor videogame, e esse outro aqui? Aí eu falei, olha, eu não posso mentir pro senhor, porque o senhor é muito bacana, que a Drive, que tem, ó, tem Road Rash, tem Sonic, tem aí o Ghost in Ghost, são jogaços, dá porrada nos caras, sai correndo, foge da polícia, ele, nossa, mas tem tudo isso. Eu falei, tem, eu acho que eu jogar um jogo mais violento. Aí eu falei, vai jogar Mega Drive que é bem melhor. Ele comprou o Mega Drive, só porque eu falei, ele foi, comprou o Mega Drive, levou já uns 10 jogos e pronto, fiz minha vida. Tá bom, mas Mega Drive não tem Zelda. É, e não tem Super Mario e não tem ninguém com bigode. Acabou. Então, aparentemente... Os personagens provavelmente são... E Ghost in Ghost também tem no Super NES, então tudo bem. Não tem ninguém com bigode. Tem que não tem ainda? Tem que não tem. É o sonho, então, é o sonho da SEGA, viu? O Sonic com bigode. Bem, o pessoal falou aí que o negócio do bigode, aí que o Sega não tinha bigode. Bem, Nintendo só tinha jogo de bichinho. E a Sega não tinha jogo de bichinho. É uma coisa que tiava no Super NES, cara. O Super Nintendo tinha jogo de bichinho e o da Sega tinha jogo de bichinha. Mas voltando ao tema lá, a Nintendo chegou numa época que tava bem complicado pra ela, porque os preços que ela tava colocando ali na época era muito, muito, muito alto. Tava fazendo a transição ali de URV pra real. E era acho que R$125. Isso era um URV gigantesco. Era um salário mínimo, quase um cartucho. É, porque naquela época a gente tinha uma inflação muito grande, né? Tava acabando a inflação, porém, os preços aplicados, porque como eu falei no começo, era tudo importado de fora. Então não tinha nada feito no Brasil. Então o preço das importações, esses impostos que tem por coisas que vêm de fora, é gigantesco, né? Como cada, então se você fosse comparar com hoje, seria uns 600 pau. Não mudou muita coisa, né? Sim, seria. Vamos dizer que você compra um jogo de Xbox 360 por R$50, um de Play 3 por R$50, esse seria tipo R$200, R$300. Seria muito caro. Porque a treta mesmo também teve muito disso também, né? Dentro do mercado, a Tectoy, como já tinha muito mais tempo de mercado, acabava tendo muito mais sucesso. Os preços também já tinham um padrão um pouco mais baixo comparado à Nintendo, que tinha acabado de chegar. Esse período que você falou do preço de 120 foi bem em 94 quando colocaram o plano real, ou não? Foi antes? Não, já foi quando começou. Na verdade, a gente fez o treinamento no final de 93 e já começou em 94, já começou a trabalhar já. Com o plano real já. É, já o plano real já tava, na verdade, os cálculos de URV e real já tava no final de 93, para começo de 94 já tava acabando. Mas no final do ano, lá em dezembro de 94, as coisas mesmo tava já real. Mas assim mesmo, o preço era, em comparação Tectoy, Gradiente e Estrela, era bem alto, né? Porque já tinha acabado, a empresa tinha acabado de chegar, cara. Então os preços eram altos. Eu não tive Mega Drive, então eu não sei. Mas eu só tive Super NES. E eu lembro mesmo que naquela época os jogos eram muito caros, assim. Era bem normal eu ficar um tempão jogando o mesmo jogo, terminar e jogar de novo, porque era muito diferente de atualmente, assim, que você consegue ter um monte de jogo, importar, assim. Eu só conseguia comprar jogo encomendando e era muito caro mesmo. Então, e recorria muito à locadora também, né? Exatamente. Também, sim. Também. Exatamente. E a troca de jogos com amigos também, que hoje em dia não acontece direito, né? Não, realmente não acontece. Tanto que isso, quem tinha Super Nintendo naquela época, isso é uma realidade, eu não tô nem falando por briga de Sega e Nintendo, mas quem tinha Super Nintendo, passava mais a alugar cartucho, porque o cara tinha Super Mario ou não tinha nada, porque o cara tinha comprado o console Control 7, que é o console mais um controle só. Então, tinha gente que vivia de aluguel, porque os preços dos cartuchos eram muito altos. Isso, naquela época, fazia diferença. Só para as pessoas entenderem, a inflação naquela época era grande, e eu e o Dort, esses dias, a gente tava conversando sobre isso, a gente especulou alguns itens que a gente pode verificar, né, o preço da inflação naquela época. Não, realmente, eu lembro que meu pai recebia o salário, tinha que correr pro mercado fazer compra, porque no outro dia já tava defasado. dobrado o dinheiro que você tinha recebido. É, porque então, de um dia pro outro era um pico absurdo. Naquela época, gente tava conversando, só um método de verificar o tamanho da inflação. Naquela época, a gente conseguia, sei lá, comprar uma casquinha do McDonald's, por exemplo, com uma moeda de 50 centavos, mas isso, uma moeda de 50 centavos, gera, sei lá, algo absurdo, assim. É que num dia era 50 centavos, no outro era um real, no outro era dois, no outro era três, no outro era quatro, no final do mês já tava 150 mil cruzeiros. Você falava, meu, que porra de sorvete é esse? Caiu. É só você ver a inflação do Kinder Ovo, todo mundo fala. Todo mundo usa o Kinder Ovo como exemplo. E Kinder Ovo já chegou a custar 50 centavos. Hoje custa quase 4 reais. Mas então, mas na época mesmo era bem complicado. A Nintendo mesmo, aqui no Brasil, teve problemas pra trazer. Porque, querendo ou não, já até era muito difundido já, por causa das locadoras. Ainda tem, né, cara? Então, mas isso eu acho que também adequou uma coisa que é a rincha da Nintendo versus a Sega ou a Gradiente versus a Tectoy, que tem até hoje em dia, né? Naquela época, as pessoas, por exemplo, você fala que tinha um Mega Drive e a pessoa falava, eu tenho Super Nintendo, elas não podiam ter o mesmo console, sabe? Ou tinha o Mega Drive ou era o Super Exatamente. Nintendo. Mas tinha muito disso, porque tinha muito disso mesmo. Elas não podiam comprar consoles diferentes e também não podiam ter jogos diferentes, entendeu? É como se você fosse de times de futebol diferente. Olha, desprezo infinito. Você falou tudo, cara. Por isso que eu odiava. Na verdade, eu não gosto da Nintendo. Não é que eu não goste da Nintendo, eu não gosto dos fãs da Nintendo. Todo nintendista é meio maluco, entendeu? O cara comprava o Super Nintendo pra falar, ai, meu videogame é melhor que o seu. Mas quantas fitas você tem? Ah, eu não tenho nenhuma. Ah, não, eu já tenho 30. Falou, vai lá jogar nada. Eu lá. Acho que isso hoje em dia tá meio parecido com os sonistas, né? Eu tenho um PS3, mas você tem o quê? Qual jogo você tem? Ah, só o demo aqui que eu baixei. É, mas é que naquela época era muito forte. Era muito mais forte isso, cara. Só tinha dois consoles. Apesar disso, né, assim, a gente acabou levando na maioria dos tempos, a gente foi adquirindo novos jogos com o passar do tempo, mas a Gradiente e a Tectoy acabaram ficando no esquecimento. E infelizmente, né, com o passar do tempo, elas não conseguiram se adequar às novas funcionalidades. Elas até tentaram abrangir seu mercado, seu espaço, por exemplo, a Tectoy, ela começou a tentar produzir games aqui dentro nacionalmente, né, que foram os hacks que elas produziram, né, que, por exemplo, pra quem não sabe, os jogos da Turma da Mônica, do Chapolin, do Didi, o Chapolin, o Sapo Chulé, todos eles são hacks de jogos já existentes do Master System e do Mega Drive. Eles foram trocados algumas sprites, eles fizeram alguns mods que portaram para o Brasil esses jogos, né, e tentaram se adentrar no mercado de games. Só que isso foi feito já muito tarde, entendeu? E além disso, claro, são mods, eles não podem expandir para fora do Brasil, senão, sei lá, o que aconteceria. Mas se eu não me engano, eles tinham a permissão da Sega e eles criaram jogos totalmente que não existem em outros países, que nem o Duke Nukem, Street Fighter para Master System. Existem jogos que foram criações próprias. Então... Ô Celso, eu tenho um jogo aqui, cara, que se você me disser que é hack, eu vou ficar muito triste, cara. Fala que é hack. Não fala que é hack, por favor. É o Castelo Rá-Tim-Bum, cara. É hack ou não é? Não, foi criado inteiramente aqui no Brasil, cara. Ufa, que é Brasil! Oh, foi criado. Finalmente no Brasil. Velho. Não foi hack no jogo, cara. Não foi jogo, não foi hack mesmo esse aí. O jogo foi desenvolvido em 96 ou 97. Exatamente. Um desses dois. Eu não sei se você pode confirmar pra mim, mas o Mario disse a respeito da Tectoy e da Gradiente caírem no esquecimento. Eu tava lendo esses dias que começou a cair no esquecimento depois que lançaram o 64 e o Sega CD. Não sei se você pode confirmar isso. Porque, na verdade, a Tectoy, ela chegou a lançar até o Dreamcast no Brasil. Uhum. E ela não entrou no esquecimento nessa época. Foi mesmo quando a Sega decaiu mesmo, quando a Sega no Japão teve que o dono da Sega tirar 600 milhões de ações dele pra poder dar um up na Sega pra ela não entrar em concordata, né, e falir. Foi aí que ela começou a não receber mais, também teve brigas. Em algum momento eles caíram no esquecimento, e eu acho que isso foi o momento que surgiu o PlayStation aqui no Brasil. Com o PlayStation, a pirataria acabou com a Tectoy, com a... Aqui no Brasil, o que dá certo aqui no Brasil é o que dá pra piratear. Tanto é que na época do PlayStation, você só podia comprar PlayStation, que é o que dava pra piratear rápido e fácil. Que era CD. CD é uma mídia muito fácil de piratear. Você chegava lá no tiozinho da banca, era tipo 5 CDs por 10 reais. Todo jogo que era fácil de piratear, eu quero mais famoso aqui no Brasil. Tanto é que na época do PlayStation, o PlayStation 1 foi o líder, o 64 quase não existiu aqui no Brasil direito. Na verdade, a Nintendo, a Playtronic, chegou a trazer. A empresa já tava indo pro saco já. A Playtronic já não tava aguentando mais. Os preços eram... Pode ver que até hoje, né? Se você vai ver uma Mario Party lá na Santa Efigênia, é 150 pau, 200 pau. Eu acho que o 64 ainda resistiu porque ainda tinha uma divulgação interna aqui no Brasil. Sim. Principalmente por causa das revistas, né? E o multiplayer dele, que quem tinha chamava todo mundo, né? Que dava pra jogar em 4, então o pessoal fazia a festa. Mas o que o Felipe falou não tá fora não, cara, porque o Play, como teve muito, muita pirataria, muita facilidade de você comprar, ele estourou não só no Brasil, no mundo todo, e não foi só por causa da pirataria, né, foi no mundo todo isso. Foi um dos consoles mais vendidos, né, o Play 2 acho que passou ele. Não, o DS, o Play 2 foi o top, depois veio o DS, não me engano. É, depois veio o DS depois passou. Não, o DS é o primeiro, depois veio o Play 2. É importante a gente citar isso, porque a entrada do PlayStation marcou que as desenvolvedoras nacionais, as empresas nacionais, elas começaram a cair no esquecimento. E essas empresas de fora, elas começaram... Na geração do Play 2, não tinha nenhum... O Brasil teve que começar a se voltar para jogo de celular, né? Exatamente. Sim. Foi nesse momento que, a partir do PlayStation, vieram mais a próxima geração, lógico, o Play 2 e o GameCube, que ambas praticamente tinham que ser importadas. Elas não tiveram distribuidoras oficiais aqui no Brasil. E o Xbox também, né? O primeiro Xbox também era totalmente importado. Não tinha nada da Microsoft. É porque aqui no Brasil porque a tecnologia evolui muito rápido. Se você dá um passo hoje, amanhã você dá quatro. Como lá fora as gerações, PlayStation foi o 3D, PlayStation e o 64 foram 3D, já foi um pulo muito grande. Depois que pro Play 2, que era gráfico absurdo pra época, as produtoras, as desenvolvedoras brasileiras não conseguiram acompanhar. Não tinha tecnologia, não tinha... Na verdade, a Tectoy tentou fazer aquelas sanduicheiras Mega Drive, né? Aquelas porcaria que nem tem. E nem é entrada de cartucho, né? Por causa da briga que eles tiveram aí entre a Sega. Vocês podem ver, né? Que o símbolo da Tectoy não é mais aquele amarelinho que nem os primeiros. Sim. Por sim. Que isso? Porque aquilo pertence à Sega hoje. Ninguém pode usar mais aquilo. Olha só, que malandragem. Não é malandragem. Na verdade, a Sega deu mancada e a Tectoy também deu mancada, entendeu? Foi mancada das duas, na verdade. A Tectoy ainda deu o último suspiro junto com a Sega, quando eles lançaram o Dreamcast. Sim. Mas o Dreamcast veio aqui pro Brasil muito tarde, porque o PlayStation ele já tinha dominado o mercado nacional. Infelizmente não tinha como. Os mesmos jogos. O Dreamcast é uma parada muito tensa, porque ele saiu primeiro, era um console incrível. E não deu certo, cara. A Sega não conseguiu. O Dreamcast foi diferente, porque o Dreamcast não vingou em nenhum lugar do mundo. Mas era pra ser ao contrário, né? Porque ele foi lançado primeiro do que todo. Ele foi o primeiro console da geração, né? Ele era o mais potente. Teve dois principais problemas dele. O primeiro é que, assim, ele era muito caro, e o segundo é que ele matou o Sega Saturn muito rápido, então as desenvolvedoras ficaram com medo de investir nele. Mais um detalhe, viu, Dort, que pra encerrar mesmo, também eles, você falou que era caro, mas eles tentaram baratear não colocando leitor de DVD, que é o que seria, que manteria ele vivo até hoje. Talvez poderia ter mantido ele vivo se tivesse um leitor de DVD. Que foi o trunfo do Play 2, né? Foi o trunfo do Play 2. Além da pirataria, tinha DVD. Exatamente. Eu não sei se isso foi um diferencial pra ele vender mais ou menos, eu acredito que não, mas o DVD foi um diferencial. Porque você chegava pra sua mãe e falava assim: mãe, você não precisa comprar um DVD, compra o Play 2 que ele lê o DVD e eu jogo. Isso foi um diferencial foda pra época. Não. Assim, o diferencial que eu acho que fez o Play 2 vender foi pirataria. O principal, pra mim, foi tipo, o principal que fez o Play 2 vender o tanto que ele vendeu foi a facilidade que você tinha pra, tipo, piratear um jogo. É que os computadores começaram a avançar. Você baixava o jogo na internet, que tava no começo também, gravava numa mídia e já jogava no Play 2. Você não tinha nem, tipo, a cara de pau de sair e ir no tiozinho da banca. Você fazia tudo direto de casa. Eu acho que, assim, outro fator que acabou influenciando muito o sucesso de Play 1 e de Play 2, eles usarem mídia CD e DVD, para os desenvolvedores, era porque a mídia CD e DVD, ela conseguia armazenar muito mais dados do que o cartucho. Então, assim, a pirataria pode ter sido um efeito positivo para o público, mas para os desenvolvedores, esse fator do tamanho de armazenamento foi muito importante também. Os cartuchos, eles não conseguiam armazenar tanto informação quanto 2, 3 CDs, assim. A Sony, ela fez tudo certo, cara, porque ela fez um console potente, apostou na mídia certa e botou o trunfo do DVD player, que nenhum console tinha isso na época. Que o único que disputava com ele era o GameCube, que apostou no mini DVD, que não deu muito certo, e o Xbox, que o Xbox foi tenso porque ele foi o primeiro console da Microsoft e não tinha tanto apoio. Sim, mas a Sony também investiu muito pesado em marketing e jogos totalmente radicais, jogos bem violentos, jogos diferentes que você não tinha visto. Não tinha aquele negócio de parâmetro de violência. Aquilo lá chamou muita atenção. Não, um dos melhores os melhores jogos, assim, da história dos games saíram dessa geração, da geração do Play 2. O Play 2 é dono de muitos jogos excepcionais que marcaram a vida de todo mundo. Como foi o GameCube também, mas o Play 2, a quantidade de jogos que ele possui, que ele levou pro Play 3, é muito grande. Eu considero mais a geração do Mega Drive, Super Nintendo, 64. Eu considero aí Play 1, que foi a que teve mais clássicos. Você pode pegar qualquer um e falar, não, você já jogou, tipo, o Chrono, o primeiro de Super NES. Nossa, todo mundo já jogou o Chrono, todo mundo fala, não, é excelentemente bom o Chrono. E aí, no máximo que teve foi o Chrono Cross, que saiu pro PlayStation 1, se não me engano. Não, mas eu tô falando assim, clássicos novos, cara. Por exemplo, God of War, Devil May Cry, Shadow of Colossus, são tudo clássicos, mas são clássicos recentes. Bom, ao mesmo tempo que tiveram esses lançamentos, todos esses jogos sendo desenvolvidos para os diversos consoles, aqui no Brasil, algumas empresas elas começaram a se estruturar. Ainda não havia um mercado de games próprio aqui no Brasil. A Tectoy atualmente está tentando voltar com os clássicos dela, né? E foi em um desses momentos que surgiu o Zeebo. Então, o que é o Zeebo? O Zeebo, ele é um console totalmente brasileiro, desenvolvido dentro do Brasil, a não ser as peças, lógico, de silício e tudo mais, algumas são importadas, mas a engenharia dele foi proposta aqui dentro do Brasil, e ele possui jogos próprios somente da Tectoy. Por exemplo, não existe uma desenvolvedora própria que desenvolve pra Zeebo, a não ser alguma desenvolvedora pra celular que fez um port pro jogo do Zeebo. Tem Resident Evil 4 pro Zeebo. Sério? Sério. Tem, mas é versão de celular. Sim, versão mobile de celular portado pro Zeebo. Todos os jogos do Zeebo são versão mobile. Menos o Quake e o Double Dragon, que eles foram feitos mesmo como console. Eu acho que o Quake era um jogo de computador, e o Double Dragon foi refeito mesmo. O Zeebo? Eu acho que o Zeebo foi uma ótima tentativa deles tentarem adentrar no mercado. Até o momento, não havia nenhuma outra desenvolvedora de outro país, que fora essa rincha da Sony, Nintendo e Microsoft, não tinha tentado adentrar com o console. E, assim, ele não deu um prejuízo pra Tectoy, entendeu? Até que haviam pessoas que foram lá, adquiriram o Zeebo. E mesmo ele não possuindo jogos originais, até possui jogos propriamente apenas do Zeebo, eu acho que é uma ótima tentativa do mercado brasileiro. Não, eu assim como o Mario acha que foi uma boa tentativa, uma boa iniciativa, no começo também, eu gostei muito da ideia, eu achei super legal ter o Zeebo, algo que, assim, poucas empresas e poucas pessoas tentaram trazer isso pro nosso mercado. O problema que eu vejo aí é principalmente o marketing, assim, não importa você ter um console, você ter jogos e tudo mais, se você não divulga, assim, eu pelo menos via o marketing do Zeebo muito fraco. Quem é que conhecia o Zeebo? Só nós, assim, então, na área, mas assim, pessoas, seus pais, sua família, porque adultos eles não conhecem. Eu acho que o grande problema dele foi em relação à concorrência, porque, assim, ele foi lançado numa época que o PlayStation 2 estava barato pra caramba, ele era mais caro que o PlayStation 2, e a gente já tinha Wii, PS3, Xbox 360, e você pegar e competir com isso é difícil, né? Não, e sem contar que a propaganda deles não era pra concorrer com o Play 2, era pra concorrer com o Wii, com o Play 3 e Xbox, cara, isso tá muito errado. Não, a concorrência do Zeebo inicialmente foi contra, tipo, celulares, tipo, pra quando seu celular acaba a bateria, eles têm o Zeebo. Não, eu sei, mas chegou a um ponto, o merchandising dele era em cima de concorrência com o Wii, o PlayStation 3 e o Xbox 360. Uma das poucas vantagens do Zeebo era que ele tinha 3G de graça. Você podia comprar um Zeebo, abrir ele e pegar o dispositivo de 3G de graça. Isso, cara, isso foi a única coisa que salvou do projeto, eu acho. Não, não é só isso, não. A proposta deles inicial era que o console fosse tão barato que qualquer um do Brasil poderia adquiri-lo. Que acho que ele saiu a um preço de R$400, se eu não me engano. Sim, 450. Não, acho que era um pouco mais. Era mais, cara. Depois diminuiu. Depois que diminuiu, cara. Porque não era acessível, não, cara. Você comprava um Slim por R$350. O Zeebo você não comprava. Isso é engraçado. Eu lembro que eles usaram isso como propaganda, né? Tentar vender o videogame barato, mas ele realmente não era barato. Com o PlayStation 3 chegando barato, assim. PlayStation 3 não chegou barato. Não, o PlayStation 3 chegou o quê? 8 mil? 6 mil conto aqui? Aí. E depois, teve gente que comprou. R$7.499. Então, foi mal estruturado da parte da Tectoy, né? Eles tinham uma coisa bacana, porém eles não souberam fazer o marketing, não souberam aplicar um valor decente, os jogos não era tudo aquilo, não tinha como concorrente. Na verdade, o pessoal que mexeu com isso não entende de jogos. Dá pra ver que os caras entendem de uma parte, mas não entendem de outra. O cara não tem aquele coração de gamer. O cara simplesmente falou, não, vou fazer um negócio mais barato e vamos ganhar dinheiro. Eles pensaram mais nas vantagens em ganhar do que realmente atingir um público. Eles erraram tudo, cara. Até porque aqui no Brasil, o comércio cinza é muito grande. Então, você podendo comprar um PS2, mais barato, ou até o mesmo valor, você não vai comprar um Zeebo. Exatamente. Sim, não vai. Ah, cara, vai. Mesmo assim, olha, por exemplo, eu teria comprado um Zeebo se eu tivesse o dinheiro, se eu tivesse o preço que eu estava pedindo, eu teria comprado na época. É porque você é curioso, cara. Nós que estudamos o mercado, que estamos na área e tal, nós sabemos a importância do Zeebo. Nós sabemos a importância, mas eu tô falando. Uma pessoa normal, uma pessoa... O alvo deles. Os leigos, que não estudam o mercado, não sabem números. Ele vai ver os gráficos do Zeebo e vai falar assim, pô, eu não quero essa merda. Eu vou comprar um Play 2 que posso jogar meu PES, meu FIFA, o meu God of War. Qual que é a situação atual da Tectoy? Eles ainda estão apostando no Zeebo? Só no ou México. Eles estão... Não, já foi descontinuado. Aqui no Brasil já não vai ser mais... Já não vai ter mais Zeebo. No Brasil eles cancelaram, mas acho que eles continuam no México. É, porque são empresas que se juntaram, né? E essa empresa que uma delas, acho que é Calcom, alguma coisa assim, eles continuam lá no México. É, porque o Zeebo não é todo da Tectoy. Não é todo da Tectoy, exatamente. Então, essa Calcom continua no México distribuindo, porém, eu acredito que daqui a um tempo também, logo vai morrer também lá. E a Tectoy continua por aqui com aqueles Mega Drive portátil, Mega Drive... Exatamente. Com cópia de Guitar Hero, né? Tem algumas iniciativas dela ainda. Sim, mas eu não sei aonde tava de lançar uma continuação do Zeebo, um Zeebo 2. Não sei se alguém leu também. Que... Ah, eu vi, mas isso acho que é boataria, cara. Acho que é boataria isso aí. Boato. Sim, deve ser boato. Mas, tipo, é alguma coisa relevante. Algum projeto pra continuar algo que não... Cara, não é relevante, cara. Se o Zeebo não deu certo, por que eles vão lançar o Zeebo 2? Eles podem ter aprendido com os erros, né? Ah, não aprendeu, cara. É, eu acho que se eles lançarem algo que realmente não cometeu os mesmos erros, tudo bem. A gente pode até aplaudir. Mas como a gente já conhece do mercado, a gente já sabe. Cara. Se você vê esses Mega Drives lançando lixeira, Mega Drive Guitar Hero, você já sabe que o negócio não vai ser super revolucionário, super bacana. Tudo bem que esse Guitar Hero aí, através do colecionador lá da comunidade do Mega Drive, eu conheci. Uhum. Mas mesmo assim, cara, não é algo assim que você vai ficar chocado. Vai falar, é que nossa. O público-alvo não é a gente, né? O público-alvo é um pessoal que não entende ainda. E aí vê pela... Cara, mas o público-alvo também não vai comprar, cara. Pode comprar, não, ele é capaz desse público casual comprar. Porém, eles vão abandonar ou vão acabar comprando algo mais avançado futuramente. Porque o pessoal aqui dentro é muito mal influenciado. Exatamente. Cara. E outra, se você for ver agora com a chegada da Microsoft e da Sony produzindo os consoles dela aqui no Brasil, vai acabar isso aí. Então, mas eu acho que ainda existe uma opção. É, não sei se vocês sabem, ainda tem um console, um portátil chamado Dingo. Sim, certo? Sim. Vocês confirmam o Dingo é brasileiro? Não, não é brasileiro, cara. Não é brasileiro. Bom, eu acho que a aposta da Tectoy seria um Zeebo portátil. Tudo bem, todo mundo vão me matar, vão me esculhambar de estar falando isso, mas, poxa, seria muito bom você ter um portátil Mega Drive, como o Dort falou, existe Mega Drive portátil. Eu vou te falar, essa sua ideia, Mario, não é nem muito, muito errada, porque seria muito mais fácil você vender um Zeebo portátil do que vender um console de mesa, cara. Um Zeebo portátil eu compraria. Mas você tem isso aqui na mão, que é um mobile, todos os jogos são mobile, você joga no Resident Evil na mão. Não, o Zeebo, ele se tornaria mais atraente se ele pegasse e emulasse jogos, sei lá, Super Nintendo, 64, Atari. Mas aí ele teria problema com patentes. Direitos autorais. Fazendo isso legalmente é errado. Mas então, eu vou introduzir agora só uma informação rápida. A Sega e a Tectoy, como eu já tinha falado, tiveram uma treta. E a Tectoy tem direito, se eu não me engano, de acho que 50 jogos de Mega Drive e 50 de Master System, mais nada. Eles não podem. Então, olha, eles não podem usar esses jogos e nem podem usar o hardware original. Eles têm um contrato, sei lá, acho que, eu não sei todos os detalhes, mas parece que eles assinaram algum termo que eles não podem usar nada no mesmo padrão do Mega Drive, nada. Por isso que não tem entrada de cartucho, porque cartucho realmente parou de ser fabricado. E também o detalhe de que eles não podem ter o mesmo hardware do Mega Drive antigo, eles não podem ter, tá em contrato isso, tá em termo judicial provavelmente. Mas olha que maluquice isso, Celso. Atualmente eu tava dando uma olhada naquelas lojas de departamento e eu vi um Mega Drive novo sendo vendido e tudo mais, né? Ele ainda tava estampado com o Sonic na capa. A Sonic, a patente da Sonic não é da Sega? É da Tectoy, então? Não, na verdade... Foi licenciado aqui, né? Foi licenciado somente alguns jogos que a Tectoy permanece com o direito jeito de utilizar. Tanto que você pode ver a sanduicheira do Tectoy, o Mega Drive 4, continua tendo só alguns jogos, só que eles são emulados. Não é um processador ali do Mega Drive. Pode ver que os jogos são terríveis. Quem joga fala, meu, eu joguei. Falei, cara, tira isso daqui, velho. Prefiro jogar no Pentium 2, que o emulador vai funcionar perfeitamente, perto daquilo lá. Não tem como você jogar. Quem jogou sabe que nunca mais coloca a mão de novo naquilo. Se você quer jogar Mega Drive e pensa que aquilo você vai jogar Mega Drive, você não vai jogar Mega Drive naquilo. É melhor você vai se frustrar. Você vai ficar, não, frustrado não. Você vai ficar com ódio. Eu preferia que a Tectoy morresse de uma vez pra nunca mais fazer uma cagada daquelas, cara. Eu odeio. Então, e depois desse período, né, que o pessoal de fora parou de olhar pro Brasil, começaram a voltar, né? Começou pela Ubisoft, que tentou criar um estúdio aqui, não sei se o pessoal lembra. Eles criaram, a Ubisoft criou. Acontece que, realmente, além da disputa muito grande, não teve apoio nacional. Essa é a minha opinião. Não, mas só que o estúdio da Ubisoft Nacional, ele foi projetado pra desenvolver. Tanto que o Michael Jackson do DS e do PSP foi feito nacionalmente, mas como ficou, tipo, de longe, a pior versão do jogo, eles pegaram e encerraram a produção nacional, o estúdio da Ubisoft agora é só como publisher. Não, nem é isso, é administrativo que eles falam. Eles pegam os... É distribuidora, não é? Não, na verdade nem isso. E divulgam, tipo, o Just Dance 3 vai ser divulgado nacionalmente pelo estúdio da Ubisoft, mas produzir, por exemplo, fazer um novo Rayman, só fora, aqui não vai produzir porra nenhuma. Eu acho uma vergonha nacional eles terem fechado a Ubisoft, porque foi a maior tentativa de, assim, parecia mesmo que quando eles tinham vindo, parecia mesmo que ia começar o mercado nacional com tudo, novas empresas iam abrir novos estúdios. Mas o Electronic Arts também chegou a vir pro Brasil, não chegou? Electronic Arts, a EA Games, que até começou a distribuir muitos jogos pra PC. PC depois dessa época aí do Play 2 e tal, PC começou a ser um mercado mais abrangente aí pros mercados aí de games. PC começou a ser bem valorizado nessa época. Jogos pra PC, né, na verdade. Os jogos pra PC começou pela EA Games, você podia comprar vários jogos. Teve até aquele problema do COD Warfare 2, que você usava o servidor americano e os americanos te davam ban, não queria que brasileiro entrasse, eles queriam um servidor... Mas isso é em quase todo jogo, né, cara? Quando você fala... você fala de onde? Ah, Brazilian guy, pum, ban. Não, no Tibia, você fala que é brasileiro, você morre. Brasileiro é uma raça desgraçada, né, cara? Eles conseguem zonear tudo. Eu não sei se vocês conhecem, chamado League of Legends. Sim. Alguém conhece? Isso aí é do Dota. O Brasil, brasileiro, ganhou um meme do LoL que é estupidamente zoado pelos norte-americanos. Procura aí se alguém tiver com internet. H-U-E no Google Imagens. Você vai achar uma cabeça que é ilustrando bem a visão que eles têm do brasileiro nacionalmente. Ross, tem um vídeo no YouTube que se você colocar BR, BR, BR umas 10 vezes, vai aparecer um cara chegando num servidor, aí ele fala, nossa, tem uma cidade ali na frente, deixa eu ver quem tá lá, e fica lá, BR, BR. O cenário da EA que o Celso tava falando, eles têm servidores nacionais que suportam os jogadores e tudo mais, eles têm a fabricação de jogos aqui, mas não é feito desenvolvimento. Isso. Se eu não me engano, o publisher também não é feito aqui. Exatamente. Ela só entrou pra distribuir jogos e só. Mas foi uma época boa, porque a gente teve acesso a muitos jogos que agora atualmente não tá saindo. Battlefield 3 e alguns outros, só você comprando importado pela Steam. Não tem mais distribuição de alguns jogos. O próprio Assassin's Creed não saiu em versão assim pra DVDs, né, pra você comprar na loja. Não tem. A última versão aí do Assassin's Creed não vai sair. Você tem que comprar pela Steam, cara, pra jogar no PC. Sim. É horrível isso. Outras empresas que tinham essa proposta, por exemplo, a Blizzard, quando ela falou que abriu uma empresa, uma filial aqui em São Paulo, todo mundo fez o maior alvoroço, porque foi na mesma época que foi a Ubisoft. Só que a Blizzard também não vai desenvolver. O que foi dela, foi anunciado agora que eles vão abrir um servidor brasileiro, né? Que de World of Warcraft. De World of Warcraft. Já tá disponível. Agora todos os jogos da Blizzard vão ser tudo local, tudo em português brasileiro. O trabalho de colonização é feito aqui, Mário, você sabe? Não é, infelizmente. Mas tá. Se você pega a lista de, tipo, achievements do OBR, é a mesma coisa que aconteceu com a tirinha que eu acabei de falar. Você se sente muito, tipo, triste. Enquanto, tipo, um achievement dos Estados Unidos é um nome sério, essas coisas, tem um achievement aqui do Brasil que vai fazer menção ao Jeremias. Aquele cara que ficou bêbado e disse que ia matar todo mundo. Ah, cara, então, mas isso aqui é a cultura daqui, cara. Eu acho que isso não é um problema. Isso aí eu não acho problema não, cara. Porque isso aí vai te ver a importância que a empresa tá dando pro Brasil. Ela se deu o trabalho de pesquisar a cultura daqui, o que a gente tem de que é só nosso. Ninguém lá fora vai saber o que é Jeremias. Não, isso não foi uma empresa, hein? Eu acho que isso não foi a Blizzard, hein? Foi a filial daqui, provavelmente contrataram algum estagiário e ele, aqui, como são engraçados. Não, deve ter sido revisado, Mário. As empresas Level Up, a On Game, que elas são distribuidoras de jogos, elas são distribuidoras, veja bem, não falei desenvolvedoras, tá? Que muita gente acha. Elas fazem a mesma coisa com alguns jogos que elas importam, elas vão lá, modificam alguns itens, alguns detalhes mínimos e lançam o jogo como se fosse delas, né? E assim, esses detalhes que elas modificam mudam toda a estrutura do jogo. Por exemplo, World of Warcraft é um jogo que você tem a imersão dentro de um novo mundo, né? Novas raças e tudo mais. E você tem que adentrar naquele mundo. Você tem que sair fora do mundo atual que você vive, entendeu? Eu acho um problema. A Blizzard, essa a tradução e tal, assim, eles estão fazendo... Se você ver a dublagem dos trailers, é alto nível, cara. É uma parada sinistra. Tipo, do StarCraft, que foi o primeiro jogo dublado, assim, do português daqui. Pro World of Warcraft foi uma mudança, uma evolução muito grande, cara. Se você ver aí os vídeos... A tradução do Star 1, nossa, é uns carioca muito sem vergonha fazendo. Não, é porque esse aí é o estúdio lá de Miami. O estúdio de Miami tem esses cariocas fuleiros aí. Outro descaso enorme que você vê recentemente é os jogos traduzidos. O Mortal Kombat 9 foi traduzido totalmente torta. Você não entende. Indica que eles estão olhando bem mais pra cá. Pode não ser o trabalho assim que a gente gostaria de ver, mas assim, indica que eles estão começando a olhar mais pra cá e investindo aqui. É, a dublagem escrota é a do Killzone, mas a do Uncharted, cara, é porque aquele primeiro vídeo que lançaram em português tava uma merda mesmo. Só que você pegando o jogo agora, a tradução tá bem melhor, cara. Tá na revisão muito boa. Não tá, assim, não tá 100%, mas tá bom, cara. Tá começando. Começo. Assim, você não pode esperar que eles chegam com dublagem perfeita já. Mas sabe qual é o problema? Já é um ótimo começo eles verem que o português de Portugal é totalmente diferente do daqui. Uh-huh. Todos os jogos estão sendo lançados, da Ubisoft, da Warner, estão vindo com tradução, pelo menos de legendas e menus, em português do Brasil, cara. O Batman Arkham City, ele tá todo em português. Isso tá muito maneiro, cara. Olha só, eu queria puxar esse ponto que vocês falaram da dublagem ser ruim, tá? A dublagem brasileira, os estúdios de dublagem brasileiros, eles são os melhores do mundo. Não, é esse que é a questão. Os estúdios que fazem as dublagens pros jogos não são do Brasil. Então, se tá vindo pra cá, eles são feitos por um grupo brasileiro que mora em Miami, entendeu? Se for fazer um negócio certo, faz um negócio certo e muito bem feito. Existem trocentos estúdios aqui que dariam de 2 a 0 em qualquer dublagem que foi feita. Tipo, é do Uncharted, do Mortal Kombat, de qualquer coisa. Contrata um estúdio nacional pra fazer um negócio decente. Vai fazer um negócio na coxa? Não faz. Também é que às vezes eles contratam um estúdio nacional e só que dá um orçamento super baixo. Aí o cara, ele tem que já falar enquanto lê da primeira vez, assim, ou lê uma vez rápido e já tem que falar. Então o cara, assim, ele não tem nenhum estudo do personagem pra saber qual que é a personalidade dele. Então, assim, sai aquela voz que o cara faz sempre. Você vê em um lugar toda vez a voz do Jim Carrey. Vem em um lugar qualquer, assim, vozes que você vê que não encaixa bem no personagem. Acho que problema é isso. Mas essas coisas, isso é feito pelo estúdio, cara. Isso aí é um estudo feito. A pessoa pega o trabalho, os estúdios de dublagem, ele pega o trabalho, vê toda a história do personagem, ver que esse personagem é um morado, esse personagem... Assim. Nem não, sempre é assim. Muitas vezes o diretor, ele pega também os contatos deles, assim, os amigos dele que ele trabalha mais pra fazer. Eu tô falando dos estúdios brasileiros. Os estúdios brasileiros são os melhores do mundo, cara. Eles fazem isso mesmo que eu tô falando. Eles estudam o personagem, vê a personalidade. Se já é um trabalho que já foi feito, eles estudam o que já foi feito, vê a personalidade dos personagens e fazem em cima, entendeu? Eles atuam mesmo. O problema é que nem sempre é assim. Muitas vezes eles dão orçamentos curtos. Assim, orçamentos muito baixos. Claro. De novo entra nisso que eu falei. Você vai fazer um negócio porco, você vai dar um orçamento baixo, não faz. Simples, não faz. É que fazer um negócio... Não, a gente vai fazer um negócio que a gente tá pensando no mercado nacional. Mentira! Os caras deram um orçamento baixo pra caralho pra fazer uma tradução. Sabe o que que é, Rosa? Sabe o que que é, Rosa? É porque eles não vão gastar tanto dinheiro assim num mercado que não é certo. Eles não vão, sim, gastar, por exemplo, milhões então, na dublagem. Problema, cara. Cria todo esse problema por causa disso. Eles não querem investir porque eles não têm conhecimento do público, não sabem, cara, se vai vender. Que não é garantia. Mas é por isso que é aquele ciclo, por isso que são início também. Tipo, no início eles realmente não têm essa visão. Essas primeiras obras dubladas vão ser pra ele ver, assim, ó, tá dando certo, vamos começar a investir. Quando eles verem que tá dando certo, que vai dar certo, pelo menos, né, eles vão começar a investir certo, entendeu? Eu acho que tem duas balanças aí. Por exemplo, por que que eles fazem pra espanhol, pra inglês e tudo mais? Bom, inglês é lógico, a linguagem é universal, mas espanhol tem muitos países que falam espanhol e é muito mais fácil eles venderem em uma proporção gigante esses jogos, né? Também porque pra eles a América Latina é espanhol. Português Brasil o único país da América Latina que tem um idioma diferente é o nosso. Uhum. Então, é um só trabalho a mais, entendeu? É foda. É só você assistir como fala? O Velozes e Furiosos 5, os caras dançando com o duro lá e falando meio que espanhol, portunhol. É, um português meio espanhol. O Incrível Hulk também. É assim. É, mas essa é a visão deles aqui, cara. Eles acham que a gente é América Latina e vão falar espanhol. Eu acho que isso também é questão de histórico, assim. Por exemplo, se você for pensar antigamente, assim, quando os jogos eram... Tinha os jogos japoneses e eles eram traduzidos pro inglês. Naquela época, também a tradução, que era só tradução, né? Não tinha dublagem. Tinha muito erro. Tinha muito erro de revisão e tinha muito erro de tradução. Esse tipo de coisa a gente não vê atualmente, porque eles veem o mercado nos Estados Unidos um pouco diferente. É, de uma forma mais globalizada, né? Então, isso é uma questão de histórico também, assim. Agora sim, tá começando. Eu acho que também precisa de uma ideia pra muita gente, que o fato da gente ter uma empresa como a Level Up, a On Game e outras empresas que fazem a distribuição de jogos, não quer dizer que a gente está encaminhado no mercado de jogos. A Level Up, ela é uma distribuidora, tá? O que que ela faz? Ela adquire o jogo, ela faz as modificações necessárias e revende. E além disso, ela faz modificações que, bens a Deus, modifica o jogo internamente. O que seriam pra ser só traduções, ela transformou num modo de ganhar dinheiro, entendeu? Em cima daquele jogo. Por exemplo, Ragnarok, nada mais lógico. Você tá falando sério? Não, eu tô pensando como empresa, cara. Cara, ele tem que pagar suas contas, né, com ele. Então, assim, ele tem que como olhar. Como empresa, ela tá fazendo certo. Não, eu acho que não é algo ruim também pro público, porque o público quer ver um jogo meio adaptado pro que eles estão acostumados também, assim. Eu não acho que... Se eles produzissem o que o público não quer, eles não iriam vender. Exatamente. Mas você acha justo eles modificarem as fontes internas do jogo, assim, pra fazer uma fórmula de ganhar dinheiro? Não, mas eles modificam com a autorização e a supervisão do jogo original. Eles não fazem isso ilegalmente, exatamente. Olha, mesmo que não seja, porque o pessoal que vai consumir acaba vendo isso, né, indiretamente. Assim, se for uma coisa injusta pra eles não vão consumir. É que o tipo de jogo que eles trabalham é diferente de qualquer outro jogo, porque vicia, né? A pessoa, ela precisa ser melhor do que a outra. Ela tá competindo o tempo todo, entendeu? E isso é muito bom pro lado deles financeiros. Eles podem, sei lá, criar ferramentas que você pagando, você consegue subir de nível muito mais alto, né? Muito mais rápido. Não são só eles, todo mundo inteiro faz isso. Todo MMO é assim, cara. É, exatamente. Assim, você pode chegar até o nível 100 jogando normal, mas você pode chegar no nível 100 também comprando o nível 100. É sempre assim, cara. Se você pegar e olhar em cada um o jogo original e o jogo modelado aqui no Brasil, você vê as diferenças assim na cara. É basicamente como se você começasse Pokémon no level 100 com 3 mil tios no seu time, entendeu? Eu sei, então, por isso que eu não jogo em minhoca. Mas o que acontece, cara? Os jogos da NSoft, que a Level Up tava representando aqui no Brasil, tava distribuindo, elas não fizeram alteração nenhuma, cara. Tipo, Lineage 2, Guild Wars, City of Villains e City of Heroes, não teve esse tipo de mudança, não, cara. Teve que ser um X mesmo ali, ficar 6 meses pra pegar uma droga de uma armadura, o pelo da raposa pra fazer uma armadura. Teve jogo que não teve essa alteração, eles não tiveram autorização pra fazer essa alteração, cara. E não tinham que dar mesmo, cara. Não podem dar essa autorização porque acaba com o jogo. Ah, mas assim, você prejudica prejudicasse tanto o jogo assim, o pessoal não jogava. Exatamente, eu acho que não é o... Não é algo que atrapalhou tanto, assim. Eu acho que, assim, pro público que joga Ragnarok, até, eles falam assim... Mas não atrapalha porque o público é viciado demais. Sim. Não, e quem joga fala assim, ah, eu jogo BRO, eu jogo KRO, eu jogo IRO. Eles gostam de falar qual servidores que eles jogam porque eles sabem que é diferente. Eles querem testar todos, assim. Exatamente. No Ragnarok, hoje, tá muito, muito errado. É comparado a, tipo, servidores internacionais. Primeiro que já começa tendo um servidor de graça, que tem, tipo, tem coisas a menos. É, quem já jogou Ragnarok sabe que existem dois itens chamados asa de mosca, que faz você teleportar pra qualquer lugar randômico do mapa, e asa de borboleta, que faz você voltar pro último save point. Nesse servidor não tem esses dois itens. Você tem esses dois itens se você gastar o seu dinheiro. Que normalmente esses dois itens são itens do jogo. Você consegue pegar esses itens normalmente. Fora que, é quando a Level Up instituiu os Ragnarok Online Points, os hops, nossa, teve uma baderna imensa. Pode ver que tem um episódio chamado Guerra do Império. Você vai lá, destrói castelo, aparece uma mensagem pro servidor, ó, a sua guilda ganhou tal castelo. Todo mundo quebrou as guildas que já tinham e criaram guildas novas chamadas Hop igual lixo. Não, eles fizeram isso, mas continuaram jogando. É porque não, cara, é o tipo de jogo que nego não vai parar de jogar, cara. Mesmo sim, porque a pessoa ama o jogo. Muita então, gente parou. É que nem Sonic. Sonic não presta hoje em dia, mas nego continua jogando, cara. Mesmo jogando pra falar mal, mas você vai jogar. Porque não, então, mas olha só, queria expandir isso pra um modo que todo mundo entendesse. Não tô falando só level up, blá blá blá, especificados. Eu acho que, como um todo, as empresas, elas estão visando antes o recebimento, o lucro em cima de qualquer outra coisa. Activision e EA, cara. Eu acho que é uma coisa interessante, a diferença que tem, que muita gente não vê mesmo, que é entre desenvolvedor e publisher. Publisher realmente faz isso. Publisher quer distribuir os jogos e ganhar dinheiro. É basicamente isso. Sim. Assim como em toda empresa, né? Assim, pra aquelas pessoas, vender jogos é o ganha-pão. É assim que eles ganham a vida. Então, de alguma maneira, eles vão transformar isso em lucro. O desenvolvedor é realmente diferente. Não, tanto é que as publishers, por exemplo, as mais famosas, são consideradas evils. Activision, a EA, porque elas pensam sempre no lucro, cara. Elas botam um pouco se fudendo pra gente. Exatamente. Então, se você for um desenvolvedor, mesmo que você seja um desenvolvedor famoso, assim, sei lá, eu, por exemplo, eu gosto do Suda 51. Ele pode fazer um jogo excelente. Mas ele é diferente, não, porque ele é o Tarantino do mundo dos games. Não, mas aqui é um exemplo. Tarantino! Ele pode fazer um jogo excelente. Ele é o Tarantino, tá ligado? Ele pode fazer um jogo muito bom. Aí ele manda pras publishers, as distribuidoras, eles vão olhar aquilo, eles vão ver que aquilo não vai dar lucro. E simplesmente não aceitam. Então, assim, é realmente... Por isso que eu tô falando. Por isso que ele é o Tarantino, porque os jogos dele são bons, e os jogos dele não são aqueles jogos tipo, caralho, ele vendeu 5 milhões em um dia. Olha só, com publishers nacionais da mesma maneira que a gente tem hoje, como é que vocês esperam que sejam atraídas mais desenvolvedoras para o país, entendeu? Como é que você quer também que surjam desenvolvedoras como estão surgindo hoje? Então, eu acho que a opção hoje em dia, que nem estão acontecendo estúdios indies, eles irem começando com a paixão mesmo das pessoas, com o esforço de cada um, irem surgindo aos poucos e irem se estruturando, né? E foi o caso de muitas aqui do Brasil, não muitas, né? Mas assim, em uma larga escala, a maioria das empresas que conseguiram se consolidar, surgindo como indies, foram crescendo pouco a pouco no mercado e se estruturaram. E eu acho que a agregação de tudo isso foi a criação da Abra Games, né? A Abra Games, ela é uma associação de desenvolvedores de game, não só desenvolvedores, mas assim, de pessoas relacionadas ao mundo dos games, tanto desenvolvedoras, publishers e outros, enfim, interligadas, que elas procuram criar umas regras para empresas dentro do Brasil se consolidarem também. Então, são regras estipuladas por essa associação. Tem uma certa representatividade, mas também não é nada fantástico, assim, não é eles do modo em tudo. Eles representam um grande grupo, mas esse mercado não tem muita voz no Brasil ainda, né? Porque no caso, na Coreia, como todos sabem, né, lá tem até Ministério dos Games, né, cara? Diferente aqui do Brasil, que não tem nenhum tipo de investimento do governo, próprias universidades não investem nisso. Isso seria uma forma de também aumentar esse tipo de desenvolvedores aqui no Brasil, desenvolver jogos aqui. A proposta da Abra Games, coisa. Foi realmente você criar regras para esse mercado, né? Tava muito solto. Ao mesmo tempo, cresceu em conjunto, né? Com essas regras estipuladas. Da mesma maneira como a Abra Games, ela já existe desde 2004. Já faz um bom tempo que ela existe e não dão muita atenção ainda pro mercado. Algumas campanhas para relacionar o mercado brasileiro de games com a atual realidade que a gente tem de imposto alto, de baixas, de poucas desenvolvedores e tudo mais, é o fato de terem surgido campanhas publicitárias, né? Campanhas um pouco diferente do proposto pela Abra Games, né? Ah, assim, eu acho que todo mundo já sabe como que a carga tributária do Brasil, no mínimo injusta, pra não falar nada além. Inclusive, é assim, o que ferra a maioria das empresas. E principalmente, eu não sei se vocês já repararam que o preço lá fora de um jogo é tipo $50. Isso daria aqui menos de R$100. Só que chega aqui, ou chegava, por R$200. Agora tá diminuindo um pouco. Menos de R$100 é meio difícil, cara, porque a gente faz esse cálculo baseado no dólar. O dólar é uma parada muito impressiva. Hoje em dia, o dólar tá estagnado no 1,80, 1,70. As pessoas, elas meio iludidas, que os jogos vão ficar baratos de igual R$50. Que lá, eles vendem $50 e aqui é R$50. Você, querido ouvinte, não vai comprar um jogo mais barato que R$100. O jogo, um preço justo de jogo é R$120, R$110 de lançamento. Esse é o preço justo, R$120. Eu conheço muitas pessoas que, mesmo se o jogo estivesse R$110, R$120, continuariam comprando a pirataria. Antes ele era lançado por R$200, R$250. Não, tudo bem. Diminuir para R$150 já é um avanço enorme. E assim, relação à pirataria, esse negócio vai ficar cada vez mais complicado de você conseguir usar. E é aquele negócio lá, você tá pagando, tá deixando de pagar o cara que criou o jogo. E aí o cara, ele não vai ter tanto porquê para criar outro jogo. Então assim, a gente recorrendo à pirataria acaba se prejudicando também. O brasileiro, ele tem essa maldita mentalidade. Eu vou comprar, eu estou usufruindo, foda-se o resto. Pode cortar esse palavrão, não. Foda-se o resto. A diferença é o seguinte: enquanto você vai na loja, vai pagar o preço que o Felipe falou, R$110, R$120, você pode comprar na banquinha por R$10, R$15. É quem gosta de pirataria, fala, não, eu tô saindo no lucro. É o seguinte, eu sou do ponto de vista que, se a pessoa tem dinheiro pra pagar R$800, R$900 no console, ela tem R$100, R$110 pra pagar num jogo. Eu falo isso pra qualquer um que defende pirataria. A pessoa fica sem argumentos e, tipo, sai da conversa, ela muda de assunto, porque ela não tem argumento. Me desculpe quem defende a pirataria, mas você é um boçal. Bom, você que está ouvindo o cast até agora, você provavelmente vai ficar deprimido falando que o mercado de games brasileiro ainda não está totalmente estruturado e que ele ainda está em crescimento. Mas calma, não é assim. Nem tudo está perdido. Ainda tem esperança aí. Por exemplo, a Sony e a Microsoft, elas estão começando a produzir agora jogos aqui no Brasil, né? E que, com essa visão, eles vão diminuir os preços dos jogos internamente. Já diminuíram pra caramba. E isso não tem a ver com as campanhas de redução de impostos, hein, gente? Isso tem a ver com uma iniciativa deles, das próprias empresas, que decidiram e viram que o Brasil é uma grande potência em games. E que viram que os impostos é quase impossível de diminuir. Desde a época lá que a gente falou da Tectoy e Playtronic, já tinha esse imposto alto. Sempre teve. É uma batalha já, ó, décadas. De longa data, faz uns 30, 40 anos, tá assim. Com essas duas empresas grandes aqui dentro do Brasil já produzindo, abrem diversas portas para um mundo de diversidade de novas empresas que já estão olhando para o Brasil como uma potência em games, entendeu? Assim, é lógico que algumas pessoas vão se aproveitar desse sucesso, né, que agora tá começando, né, mas isso tá crescendo cada dia mais, e a gente tá vendo como, por exemplo, a Nintendo, ela tá fazendo muitas propagandas, eventos de divulgação aqui dentro do país, assim como outras empresas, claro, mas isso tá muito mais visível com a Nintendo. Desde o lançamento. Ah, cara, quantos eventos a Nintendo tá fazendo por ano, velho? Não, todas as empresas estão estão fazendo eventos aqui. O lançamento do Gears of War ao meia-noite, o lançamento do Batman na Pinac. Eles estão fazendo... Eles surgiram agora, mas olha só, a Nintendo, olha, desde jogos passados, desde o lançamento do Nintendo DS, cara. Mas, Omar, eu vou te falar, tá tendo sim, cara. É porque a gente que se foca mais na Nintendo, a gente não percebe muito, mas eu percebo, cara, tá sim. Tanto, não, tô falando, a Nintendo está mais, com certeza. Mas o lançamento do God of War, pô. É, cara. Pô, lá no shopping aqui em São Paulo, eu fui lá ver lá o cara loucão abrindo a porta lá, que nem o doido do Kratos. É, bom. Cara. A Konami fazendo evento pro PES, tá, eles estão bem, Mario. O fato que eu queria chegar ao todo, né, é que estão surgindo esses eventos e que mostram, claro, que o Brasil tende a crescer cada vez mais. É que assim, antes, que nem eu tava falando, a Nintendo fazia assim, antes destas, tá? Mas lógico, agora estão surgindo novas empresas fora a Nintendo, a Sony, a Microsoft estão fazendo eventos, outras publishers estão fazendo eventos aqui dentro do Brasil, e isso é só ponto positivo pra gente. É. Não, mas assim, e deixar bem claro que eles querem que a gente evolua pra gente ser um México, não ser um país, assim... Como Estados Unidos. Não vai pensando que a gente vai virar várias publishers aqui, tudo vindo daqui, tudo normal. Não, quem sabe já não chega, é que assim... Não, um dia, eu tô falando, mas isso, se isso acontecer, Doc, isso vai ser muito a longa escala, tá ligado? Não, assim, o que eles querem de imediato é que a gente seja líder de mercado, igual o México. Sim, eu já ouvi uma coisa assim, que o mercado em vários lugares já está saturado. Então eles têm que pegar e começar a investir em mercado que não está tão estruturado assim, que nem o Brasil e o México. Por isso que estão começando. Eles têm que focar aqui também, porque, por exemplo, tanto nos Estados Unidos como no Japão, eles sempre têm tem problema da economia, né? Que vira e mexe, cai, sobe, não é nada certo. E tem os desastres naturais, que no Japão sempre acontece, eles estão sempre fodidos por causa disso. E nos Estados Unidos, vira e mexe também tem um terremoto, tem não sei o quê. Isso a gente acha que não surte efeito, mas surte. Tanto é que, por exemplo, o lançamento do 3DS foi prejudicado muito por aquele problema que teve lá no Japão. Então, a agregação desses pontos positivos que eles estão visando o país, Brasil, como uma potência de games... Mário, te cortando. E eles estão focando mais aqui no Brasil, principalmente, porque aqui a gente não tem esse problema. Não, então, é lógico, a gente não vai... A gente não vai cair dentro meteoro. De uma fenda. Só caiu um meteoro aqui, aí fodeu. É um meteoro de pegas no Brasil. A qualquer momento, uma malucada da favela pode descer e matar todo mundo e dominar, virar a nova espécie dominante do país. Tudo bem. Olha só. A favela do Brasil. Não, aí os Estados Unidos vem aqui e quer, corta a cabeça. E domina. Então... com o helicóptero, né? Porque um cebolão falhando. Se a gente tem um problema com guerra dentro do país, os Estados Unidos se envolvem. Então qual que é a consequência de todos esses pontos positivos que a gente mencionou, entendeu? São vários e vários eventos de games estarem surgindo aqui no país, entendeu? Pra mostrarem lançamentos, novos produtos e eles estarem trazendo novidades para o público brasileiro. Vários exemplos desses são os eventos que a gente tá indo a partir de agora, né? Ano passado teve o SP Game Show no Anime Friends. Esse ano não teve, tudo bem, mas todo ano também tá tendo o Brasil Game Show 2011, 2010, 2009 e diversos outros que a gente tá cobrindo, Bem, eu era pra mim ter ido aí no Rio de Janeiro pra participar do Brasil Game Show, mas acabei não podendo ir, cara. Mas eu tava ansioso pra ver o que eles estavam fazendo aí nesse evento em 2011, cara. Parecia ter coisas bacanas ali. Então, uma coisa interessante que teve também nesse sentido, é que assim, teve muitas pessoas conhecidas, né, famosas, da indústria e do mercado que vieram pro Brasil. Isso é muito legal, eles conseguiram trazer celebridades, eles deram palestras, explicações, apresentações. Isso eu acho muito interessante. Essas pessoas viram o público que foi ao evento, tiveram uma ideia da importância que tem. Então isso eu achei muito legal. Público a gente tem de sobra, cara. A gente botou o quanto lá? Foi 60 mil, 80 mil desse ano. Foi muita gente em 5 dias. É que o pessoal de fora não sabe, né? Então isso que é legal deles virem, porque eles vêm com os próprios olhos, assim, que tem um público que gosta e esse vai. Ano vieram celebridades mesmo. Veio o Yoshinori Ono, o produtor do Street Fight. O do Mortal Kombat. Eu perdi uma semelhança. Hector. Não, o Hector sempre vem. Ele é arroz de festa. Mas ele veio. Hector Bonito? Não! Hector Bonito. Se é o Hideo Kojima, você me avisa, tá? Que o Hideo Kojima é isso que eu quero ver. Não, isso aí. No dia que ele fuma, aí a gente chora. Tinha o cara do Batman, tinha bastante gente. Foi muito bom, cara. Assim, tanto de estrutura quanto de tamanho. Ele foi muito bom. Eles foram divididos em 5 dias. Os dois primeiros eram só pra imprensa. E o terceiro era imprensa, metade feira, e o resto era feira. Nós tivemos demos exclusivos, que no, por exemplo, o Battlefield 3, o Batman Arkham City. Nós tivemos muitas exclusividades maneiras que vale a pena ressaltar. Só um detalhe que, assim, os primeiros dois dias e meio do evento, na verdade, não foi só pra imprensa, né? Na verdade, foi pra conferência, assim. Imprensa, expositores, clubes, que, assim, é uma coisa até interessante, eu não sei se a gente vai falar isso depois, Mário, mas foi interessante justamente pro público que tá desenvolvendo, assim, pro público indie e do mercado emergente, assim, porque tinha muita palestra sobre desenvolvimento, muita palestra sobre assuntos ligados ao desenvolvimento de jogos mesmo, não pra um público geral, assim. E a maioria era feito pelas próprias desenvolvedoras brasileiras indies. Isso é muito legal, eles demonstrando engine, como que elas foram, como foram surgidas, a forma de manusear a empresa. Foi uma experiência muito legal. Então, isso vocês estão falando do Brasil Game Show 2011. Isso. 2011. O Brasil Game Show, ele acontece desde 2006, se eu não me engano. E antes era Rio Game Show. Mais ou menos assim. E, assim como o Brasil Game Show, existem outras, assim como a EGS, tá? Electronic Game Show, que acontece desde 2002. O quê? Acontecia, desde... né? Se corrige aí. Acontecia mesmo. Também tem a esse Game ano World. Não vamos falar de EGS, não, cara. Cara, teve uma treta meio tensa com o Brasil Game Show. Eles colocaram no mesmo mês pra tentar fuder o Brasil Game Show. Não foi fuder. Mas eu acho, assim, a minha opinião é que eles tentaram dividir os públicos. Eu, por exemplo, não tive como ir pro Brasil Game Show, mas eu ia no EGS. E ele foi cancelado devido à concorrência. Não, mas assim, eu vou te explicar. Tudo bem, você vendo assim, você botando... O Brasil tem dois polos industriais, que é o São Paulo e o Rio de Janeiro. O evento nasceu no Rio. As pessoas começaram a criticar. Não, o evento desse posto tem que vir pra São Paulo, onde estão as pulas e tal. O Marcelo Tavares, que é o idealizador do evento e tal, ele é carioca, ele sabe como o pessoal daqui gosta. E ele, pra não ficar injusto, o público daqui que o evento nasceu aqui, ele decidiu fazer o Brasil Game Show como se fosse a Bienal. Ano no Rio e ano em São Paulo, que vai começar a ser feito desse jeito ano que vem, que ano que vem vai ser em São Paulo. Então, só que demorou pra acontecer isso. E antes a EGS dominava. Não demorou, cara. Ele só esperou o evento ficar grande. E esse ano ele viu que ficou gigante. 5 dias, sendo 4 deles muito cheios. Tudo bem, eu entendo. Só que assim, a EGS já dominava aqui, entendeu? Quando isso, eu já, cara? Desde 2002, cara. Eles pararam com quando? 2004, 2005. Hibernaram por um tempo. EGS... Depois começou com a fraca também a EGS, cara. Só tinha umas coisinhas bem fracas, uns arcade. Já vi coisa melhor. O Marcelo tá fazendo, ele tá juntando expositores grandes e pequenos, tudo num lugar só, cara. E ficou muito bem estruturado lá. Uma coisa que eu vejo, assim, que eu gosto, né? Eu prefiro a Brasil Game Show, porque ele foi um evento que nasceu aqui, né? É um evento brasileiro. A EGS ainda é um evento que veio do México, mexicano. Assim. Então, tipo, não tem aquela mesma vontade. Só tem nome. Mas só que você adoraria que tivesse uma E3 aqui no Brasil, né? Mas a E3 nasceu nos Estados Unidos. Não, eu ia gostar eu não gostaria que a EGS existisse ainda. Eu me amarraria, mas eu tô falando assim, essa cortina de glória que o Mario tá botando atrás da EGS não existe, cara. Desculpa. Existe sim. A primeira vez que eu vi Ragnarok foi na EGS. Não, eu tô falando. Eles foram um dos primeiros, tudo bem. Mas eles não continuaram, cara. Pô, então eu não tenho respeito pela EGS. Mas assim como esses eventos existem pequenos, assim como o Troféu Game World, é idealizado pela Tambor, e que foi o primeiro evento a trazer o Nintendo 3DS aqui pro Brasil. Foi a primeira vez que a gente viu o 3DS. O Troféu Game World é meio tenso, porque a premiação em si não é muito interessante. Lógico. Porque a premiação é igual um VGA, cara. É interessante a gente ver as novidades, entendeu? Os lançamentos, e isso pro público é fenomenal. Bom, a situação atual do mundo dos games no Brasil é um pouco complexa, tá? A gente tem várias vertentes ao mesmo tempo. A gente tem publishers que atualmente não estão importando, publishers internacionais que estão alocados aqui no país, traduzindo jogos e fazendo lançamentos e eventos dos seus produtos aqui no país, né? A gente tem, ao mesmo tempo, algumas pequenas associações sem fins lucrativos, entre aspas, né? Algumas tentam buscar, de alguma maneira, um lucro em cima desse assunto. E, por fim, a gente gente tem empresas desenvolvedoras indies de games que nascem de pequenos desenvolvedores que têm por paixão esse assunto de games, né? E querem ver o mercado crescer de alguma maneira. Eles, sei lá, estão se ferrando para conseguir expor o seu produto. É como se fosse um movimento indie, né? Que a gente tem aqui no país. Porque a maioria, elas focam muito no mobile, tá ligado? Mobile e iTunes. Mas você não pode dizer que isso não é um caminho também, porque não tô falando mais... que não seja. É que é o meio fácil. Mais fácil, atualmente é o meio mais fácil. De algum lugar você tem que começar, né? É, Smelly Cat, que é um jogo do iPhone. O jogo foi líder de download no iTunes por, acho que umas 4 semanas. É um jogo brasileiro, pô. Cara, olha só, o Freakscape, ele é um jogo nacional pro PSP Mini e foi portado também pro PS3 como um jogo mini. O jogo, tá? O jogo do Diabinho, né? Exatamente, ele é um jogo nacional, produzido nacional, uma empresa até o momento indie, Kid Guru, ela é uma empresa consolidada hoje, tá? Só que ainda existe... Não, mas peraí, eles tiveram um publisher? Não, aí é que tá. Então é indie mesmo. Indie não costuma ter publisher, indie vai entrar no mercado. É porque tem muita empresa hoje em dia que nasceu do indie, todo jogo que ela lança já tem publisher, tá ligado? Mas fala assim, é um jogo indie. Depois que fica famosa. Ela ser famosa. Qual que é o problema das desenvolvedoras hoje em dia de games? Você fala, quero desenvolver games no Brasil. O fato de você falar isso... Não, você e porque hoje em dia jogo indie é um gênero. Então, mas é que assim, olha só, você fala, eu quero desenvolver jogos no Brasil. Você tem dois caminhos. Ou você vai pra uma desenvolvedora oficial, né, que já tá consolidada, e você vai desenvolver jogos promocionais, publicitários, que foi o que aconteceu comigo. Eu já trabalhei com desenvolvimento de games. Na época que eu tava trabalhando, eu ainda assim participei de um desenvolvimento de jogo sobre demanda, tá? De uma outra empresa. Assim, não muda o fato de eu ter trabalhado com games, só que não é aquela expectativa que a pessoa acha que você vai desenvolver um jogo a partir do zero, você vai ter ideias em cima do jogo, não. Entendeu? Acaba assim. Ou você pode partir pra esse lado do indie, né? Você começa a estruturar o jogo a partir do zero, ter suas ideias, ter como se fosse uma arte mesmo, né? Você vai construindo aquela proposta, aquela ideia, aquele negócio do jogo que você sempre sonhou, né? E quem sabe com muita luta, com muita garra, você consiga publicar de alguma maneira. Hoje em dia é muito fácil você fazer isso, né? Esses dois caminhos são os caminhos atuais do Brasil. Tem um outro também, que talvez vocês não tenham ouvido falar aí, que não é bem jogo, mas assim, é bem parecido, que são simuladores. Você fazer estruturas que vão simular de algum jeito o que você tem que trabalhar, por exemplo, a abordagem de um policial, como que você tem que tratar, ou a operação de uma cortadora de árvores. Já existem empresas aqui no Brasil. Empresas, né? Para treinamento. Isso, para treinamento. E é um ramo aí que, assim, não é bem um jogo, mas tem vários elementos de jogos e estúdios que originalmente faziam jogos estão trabalhando com isso. E, assim, é um meio deles terem renda para conseguir se sustentar e também trabalhar em outros projetos, né? Então, olha só, eu vou falar uma coisa, eu espero que vocês concordem comigo, tá? Se vocês não concordarem, podem falar. Eu acho que o Brasil não está preparado para ter desenvolvedores de jogos, tá? Por quê? Hoje em dia, a gente, que nem eu falei, tem essas duas vertentes, a pessoa que tá aqui no Brasil fala, eu quero trabalhar com games porque é minha paixão. Ou ela vai pra essa área, ela vai desenvolver coisas publicitárias, ela não vai desenvolver um jogo em si, ou a parte pro indie vai lutando desde o início. Não tem ainda uma empresa desenvolvedora consolidada aqui no Brasil que desenvolve um jogo do zero e consegue sucesso fama. Freakscape foi o primeiro e vai ser muito difícil conseguir um outro sucesso como teve. Não, é que eu concordo em partes também. Porque assim, de fato, o Brasil ele não tem estrutura pra ter empresas grandes. Isso é um fato. Mas o Brasil ele tem estrutura. Aqui a gente tá falando de empresas. Muitos casos de indies surgem de pessoas que têm paixão por jogos e querem muito fazer um jogo dos sonhos. E eles começam a desenvolver e eles fazem do zero um jogo indie e o publicam. E se for pra publicar em mobile ou redes sociais, que ainda são jogos, é uma maneira muito fácil de publicar. Assim, você fazer jogos indies pra mobile, por exemplo, é muito mais... Diga. Jogos indies mobile é um caminho. Pode ser mais fácil para a maioria dos desenvolvedores iniciantes. Por quê? Porque o custo e o investimento que a pessoa tem é muito baixo. E o retorno por download, por jogo, pode ser baixo, mas o download que a pessoa faz por celular é muito grande. No fim, ele tem um certo retorno que faz com que ele fique um pouco mais mais habituado e consolidado no mercado. E aí ele pode partir para sonhos um pouco maiores, assim. Então, ainda precisa ser falado que aqui no Brasil tá sendo vendido muita falsa ideia de que se você for lá, ó, desculpa as pessoas que estão escutando o que eu tô falando, mas assim, pessoas acham que se ela for lá fazer um curso, alguma coisa, ela já vai sair desenvolvendo para PlayStation, Wii, Xbox, vai fazer um jogo extremamente 3D, isso e a Kowai, assim, o caminho não é esse, tá? Você não vai sair da dia pra noite já desenvolvendo games e já vai conseguir publicar, já vai isso, vai ser aquilo. O caminho é ou você lutar muito com uma proposta indie, né, que nem a gente tá falando, de você desenvolver do zero, você ter toda aquela performance e ter essas ferramentas de publicação em celulares, portáteis, móveis, tudo mais. Oi. Então, esse daí que você falou é o pensamento básico da professora que eu tive o ano passado na EMB. A primeira coisa que vocês vão ter aqui, vocês não vão sair do curso saindo para uma Square, saindo para uma Sony, saindo para uma Nintendo, vocês não vão começar a fazer um Mario, começar a fazer um Metal Gear, vocês não são um Hideo Kojima, vocês não são um Shigeru Miyamoto, vocês são vocês. E vocês, para chegar onde esses caras estão, tem que ralar e ralar pra cacete. Ainda mais porque você tá aqui no Brasil, tá? Eu acho válido quando a pessoa faz um curso de graduação. Os brasileiros famosos na área de desenvolvimento não estão trabalhando no Brasil. É, porque quando você tem uma habilidade a mais, você demonstra que sabe mesmo, o que costuma acontecer é você ser contratado e trabalhar fora do Brasil. O que eu acho que o Brasil não tem estrutura para empresas grandes, mas pode ter um dia, é que os desenvolvedores do Brasil são muito bons. Eles realmente são bons, só que é o que nem o Rito fala, assim. Ou eles vão para fora, eles são contratados para trabalhar lá fora, ou, por incrível que pareça, tem alguns jogos que já foram lançados antigamente aqui, que a gente não faz ideia. Mas lá fora fez um razoável sucesso. É incrível como aqui o pessoal nem conhece, mas lá eles conhecem. Nem se a indústria normal de consoles dá certo, imagine uma indústria alternativa. Tô concluindo, tá? Pra você virar um desenvolvedor nato, pra você conseguir desenvolver um jogo, você tem que ter o caminho certo, você já tem que saber o que você tem pela frente, entendeu? É muito estudo, é muita programação, muita técnica, são diversos fatores, é muita habilidade. Na cabeça. É muita coisa que você vai ter que enfrentar pra você conseguir desenvolver o jogo. Não é um curso que vai te fazer você ser um desenvolvedor. Não é um curso que vai te fazer, por exemplo, parar na Nintendo desenvolvendo. Não é um curso que vai te fazer você um desenvolvedor, conseguir, sei lá, publicar um jogo na vida, entendeu? É muita relação, é muito estudo e é muita força de vontade também. E é legal também você pensar que, assim, você fazer um jogo não é a mesma coisa que, sei lá, você fazer um programa numa empresa de software, assim. Uhum. Você começar a fazer um jogo do zero, você vai investir muito e você só vai ver o retorno quando você terminar o jogo. Se você Exatamente. De cara, que acontece no meu curso e o Rito provavelmente também ouviu muito disso, não adianta você chegar lá com o seu grupo e falar, eu vou fazer um MMO. Cara, você não vai terminar. A parte mais difícil de se fazer um jogo é terminar. Você nunca vai terminar, vai jogar dinheiro no lixo e simplesmente vai morrer aquele projeto. O que não falta são grupos sonhadores que vão falar, vou fazer um jogo perfeito, não sei o quê. Sim, exatamente. Aí na metade da produção você vê, caralho, sem dinheiro não dá. É, exatamente. Não, pior a pessoa antes disso. Pior a pessoa fala, eu quero desenvolver um jogo e não sabe nem qual que é a estrutura básica, nossa, entendeu? Desenvolvimento, a parte artística e Mario, por aí vai. Isso que você falou, cara, eu fazendo curso de redes na faculdade, vi o pessoal de jogos viajando. Não, eu vou fazer jogo pra Play 3, eu vou fazer jogo pra Xbox 360, não sabia nem fazer um jogo de Atari, cara. Eu falei, meu, faz um jogo simples, faz alguma coisa bacana. Não, que cara, Atari, o quê? E pense assim. Eu falei, velho, você é louco. Você tem que saber fazer alguma coisa pra você ir aumentando e, sabe, crescendo. Não é chegar e não fazer. E cara, eu falo, velho, no dia que você conseguir reproduzir o jogo do Pac-Man, cara, no dia que você conseguir reproduzir o jogo do Pac-Man, dos fantasminhas ir atrás de você, você tá meio caminhando pro resto do seu futuro, cara. Você não vai começar fazendo um God of War, um Zelda. Você não vai começar fazendo isso. Tem que fazer primeiro, tenta reproduzir um Arkanoid. O Zelda era um jogo totalmente fora de época, né, cara? O Zelda a molecada não sabia o que tava jogando ali. Ali era uma coisa de gênio que foi colocada na mão das molecadas e as molecadas não sabiam. Aquilo foi do que se imaginava ali, cara. Aquele jogo era muito trabalhado. Você tinha que aumentar um level pra poder pegar uma arma. Era coisas que não tinha sido visto antes. É porque as pessoas hoje em dia querem se comparar a gênios. Sim, exatamente. Todo mundo que trabalha na tecnologia quer ser um Steve Jobs, quer ser um Bill Gates. Toda pessoa que trabalha, quer ser desenvolvedor, quero ser um Miyamoto, quero ser o Hideo Kojima. Cara, isso não vai acontecer. São gênios, cara. Zelda não tipo, o cara que fala, ah, vou fazer um Zelda, eu falo, velho, você tá, sei lá, tá viajando a teiga, velho. O que não tem aí, ah, você quer um Zelda hardcore, você quer um destruidor de Zelda. O que não falta é isso, cara, e nunca dá certo, cara. Dá mesmo. Sempre acaba no meio. Nunca não, porque eles também já devem ter ouvido muita coisa parecida, assim. As pessoas podem ter talento sim, só que assim, vocês têm que ter em mente que o negócio não é fácil. Se não, fosse eu sei, fácil, todo mundo tava lá. Eu tô falando, pode acontecer, eu tô falando que as pessoas querem que aconteça muito rápido, querem que aconteça amanhã. Isso que eu tô falando, isso é a longa escala, cara. O Miyamoto só foi ser foda quando era velho, cara. É, todo mundo aí, que, tudo bem. Uma coisa que meu professor me falou muito, assim, tudo bem, pode acontecer, pode ser que você seja um gênio, mas isso não vai acontecer na primeira vez. Você vai ter, cara, muitas, exemplo, tentativas. Falando, e você não, você tem que, tudo bem, você tem que almejar o máximo, tem, mas você tem que ser realista também. Sim. Você quer se comparar, cara, um Steve Jobs? Steve Jobs morreu com 58 anos, cara. Olha o que esse filho da puta fez na vida toda. Ninguém faz isso. Então, mas olha só, eu acho que esse negócio de desenvolvimento de games tá se popularizando muito, entendeu? Porque qualquer pessoa hoje em dia fala, poxa vida, eu quero desenvolver um jogo, e acha que vai começar assim do dia pra noite, do zero, entendeu? Essas pessoas que vocês falaram que são gênios, elas estudaram muito, elas tinham conhecimento próprio de como elas tinham que começar, entendeu? Fizeram coisas do zero, é muito difícil. E elas erraram bastante também. Como vocês viram, a gente tem problema pra caramba aqui no Brasil, mas também, assim, não é tudo problema. Tem muita coisa boa acontecendo também. Tem um monte de empresa vindo pra cá, por exemplo, a Microsoft e a Sony estão aqui já, e tem indício de que a Nintendo tá vindo. Eu vi uma notícia falando que impostos de desenvolvimento, na área de TI mesmo, vai diminuir bem. Com certeza vão dar um jeito de puxar um pouco pra desenvolvimento de games também. Tem várias campanhas surgindo, várias escolas aí, o pessoal tô olhando pro Brasil pra caramba, então assim, os próximos capítulos com certeza aguardam algumas surpresas legais aí. Agora a gente não vai cair mais, a gente só tende a crescer. Bom, antes de mais nada, queria agradecer você que escutou a gente até o fim, né? E agradecer ao nosso convidado especial, Celso Fini, veio lá de longe da puta que pariu. Aê! Muito bem! Parabéns pra ele! Celso, você quer falar um pouquinho da comunidade Mega Drive? Ah, cara, eu posso falar sim, cara. A gente tem feito um belo trabalho ali sobre Mega Drive, não só sobre Mega Drive, sobre cultura retro gamer, né, cara? A gente tá dando muita ênfase na cultura retro gamer, tentando resgatar a ideia que o videogame não é só um brinquedo, tem muito mais do que isso. A ideia retro, trazer aquelas memórias, nostalgia de ir numa locadora, falar desses assuntos. A gente tá com o site novo agora, que é o www.comunidademegadrive.com.br. Tem matérias excelentes lá sobre Mega Drive, sobre cultura em geral de games, tem bastante coisa legal lá. E também a gente tem vários outros canais, tem Facebook, Orkut. Colocou comunidade Mega Drive, Orkut, Facebook, Twitter, você vai nos encontrar com certeza. É isso. Eu quero agradecer também a bela recepção aí. Mesmo todo mundo sendo nintendista, tudo bem. Opa, te pego na saída, hein, Celso? Te pego na saída. Vamos disputar, vamos ver. Tem Twitter, tem Facebook? Tem sim. O Twitter é arroba comundomega. O Facebook é www.facebook.com.br/comunidade Mega Drive e o Orkut também. É só colocar Mega Drive na busca do Orkut e você vai encontrar. Você vai encontrar a comunidade. Temos bastante meios de ser encontrados. Mas o site é o que a gente está fazendo matérias mesmo. Está tentando trazer mais informação sobre o console e sobre todo o lance retrô, né? Que é o que a gente quer focar bastante. A gente não quer falar só de Mega Drive, a gente quer falar de tudo que é retrô, desde o telejogo até o Dreamcast, PlayStation 2, que o PlayStation 2 já é quase retrô, já, né? Já tá. Quando você pensa nisso, você vê que você tá velho, né? Tá velho, exatamente. Então é isso, tá, gente? Acessem a comunidade Mega Drive e defendam-nos contra esse mal que nos assola, que falam que nós somos nintendistas maus. Você que escutou o cast até o fim e deseja nos mandar um recado, não esqueça de enviar e-mail para nós. É contato@ncast.npare.com.br e siga-nos no Twitter, @n_pare. E no Facebook também, www.facebook.com/npare. E até a próxima.